Energia. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rudy é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Pois é, né? Começou o Estádio 97 aqui na Energia 97. A partir de agora, vamos falar de futebol e de muita coisa legal aqui. Em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Também em nome da BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas? Meu amigo, ainda bem que tem uma BV pertinho de você, né? Nick 3037888, acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Engove, vai pra balada. Bom, Engove, pra você, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Né? Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, hein? Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Domênico Gato. Tudo bem? Estamos aí, senhores? Boa tarde. Tudo bem? É Geo Kia, né? Boa tarde. Geo Kia. Vem, vovó. Boa tarde. Ô, seu Bento. Bento. Tudo tranquilo, seu Bento? Tudo boa bem? Boa tarde. Olha aí. Já falou, vovó? Já falou, pô. Boa tarde, velho. Comigo aqui. 500 vezes. Tá olhando, ele tá no cio. Pega o aparelhinho de audição dela. Porra, tá, tá ruim essa velha. Tá ouvindo, vovó? Tudo bem, vovó? Boa noite. Boa tarde, boa tarde. Aquece a voz, hein? Você não aprendeu ainda que tem que botar essa porra? Pega essa voz, você? Eu? É. Agora tô ouvindo. Ai, registros vocálicos no ar. Porra, quem sabe faz ao vivo. Super Domênico Gato. Você pode dar risada e achar que é loucura? Não é não, viu? Eu? Você deu risada? É que vindo de você, o pessoal sempre pensa que não é uma loucura. Vai na fono. Você é meio doidinho, você. Que meio doidinho, sabe? Você é meio doidinho, você não é. Você não tá chorando. Não tem nada de doidinho, não. Tem nada de doidinho, não. Eu faço tá bom, não, Dudu. Mas é bom, tem que fazer. Muita gente acha que é uma bobagem, cara, mas não é não, cara. É bom, é bom. Nós que mexemos com os Benjamin, você é o maior suspeito. Temos que cuidar. Você faz tudo, você faz beiço, você faz... Eu não faço beiço nenhum, mas eu faço... Não, mas eu faço fono. Tem que fazer. Mas qual que é a receita? Com a doutora Carol. Qual assim receita? Tem que ir no médico. Carol, gente boa. Fonoaudióloga. Ah, eu achei que fosse um bolo. Não. Ela achou que fosse forno. É forno? Forno, não sei. Forno. Fazer, com vamos lá. Tá atrasado! Como assim, Xi? Ei, Motinha, tranquilo? Beleza. Beleza, vamos lá. Beleza. Olha, um dos caras aí que... Né, um dos treinadores aí que o técnico que o São Paulo queria... Quem? Saiu fora, hein, lá vamos, do Cerezo Osaka. Estamos verificando a proposta e vamos chegar com todo ânimo. Vamos chegar animado. Vamos chegar animado a fazer o futebol. Dizem que ele tem um fã-clube lá dentro. Tem. Né? Então, inclusive... Mas ele passou aí faz pouco tempo. Gente, mas será que é verdade isso? Paulo Autuori não. Paulo Autuori ganhou o Mundial há 10 anos atrás. O São Paulo quer. O Lugano, que jogou há 10 anos atrás... São Paulo que é o Paulo Autuori. Quer trazer um amoroso também, hein, Marcos? Depois do São Paulo... Não, mas é diferente. Mas olha, depois do São Paulo... Trazer jogador depois de 10 anos é diferente do que trazer um depois do São Paulo, campeão mundial de 2005, quem ganhou o Autuori? Nada. O que, que fez o Autuori? O cara precisa de um ídolo. Porque o Rogério Ceni vai parar. Não, tem essa história. Dentro do parte do Lugano. Mas peraí, você tá falando que o Autuori é ídolo? Não, é, ele ganhou o campeonato mundial. Muita gente gosta dele, mano. Ah, mas não é ídolo, né? Não o ídolo, é. Precisa de um, né? O cara é campeão mundial. Ídolo é ídolo. O Sérgio Chulapa, Rogério Ceni, Tele. Mas técnico também é ídolo. Ah, o Tite não é ídolo. Né? Não, o Tele é... comparar, por exemplo, o Tele é ídolo. O Tite ganhou o quê? O Tite é o segundo mundial. Brincadeira. O Autori não é ídolo do São Paulo, não. O Tele é? O Tele é, o Autori não. Ué, não é ídolo, velho. Mas o cara, os caras consideram ele pra caramba, velho. É vencedor, não é ídolo. Ele é um vencedor, mas não é um ídolo. O Tite tem demais do que o Autori. Mas eles nunca tinham ganho, Mota. O Corinthians? Mas, pô, você tá louco. É que o Corinthians nunca tinha ganho, Mota. Não, não é só isso. Libertadores, cara. O Tite tá pro Corinthians, que o Tele tá pro São Paulo. O Tele é ídolo da torcida do São Paulo. O Autori não é ídolo. Muita gente considera. Não, ídolo não. Já o Autori fechou, é o cara que foi... O Autori não, é o cara que fechou. O Autori é vencedor, não é ídolo. O Autori marcou a história por ter sido campeão do mundo. Não, mas o Autori não é ídolo. Eu, pra mim não é. Não, mas pra nenhum torcedor do São Paulo que ele seja ídolo... Não, não é o cara é vencedor, tem uma grife, os caras respeitam ele. Ah, acha... você já tá mudando, então não é ídolo. Mas no final do Mundial que falei pra ele colocar três zagueiros, fechar o time, tá. Fui eu que deixei lá. Você sabe quem foi. Eu lembro da confusão que tava dentro. Ah, fui eu que resolvi. A imprensa falando da briga. Do prêmio. Ah, eu paguei! É injusto! É, então, a questão toda tá aí. A questão é que é o seguinte: as perspectivas pro São Paulo. Olha aí, acertou a palavra, parabéns. Né, não, ainda não tá claro ainda quem será o técnico do São Paulo. Quem você gostaria? Independentemente de grana, escolhe um. Vai. São Paulo. Jorge Sampaoli. Sim. Certo. Sempre foi um desejo do São Paulo. É só por causa do nome, né? Ô, mano, o Kleina saiu do Avaí. O São Paulo que ia ter um São Paulo. Gilson Kleina saiu do Avaí. Meu Deus! Tá louco, meu. Kleinoca Beginners. Pelo amor de Deus. O Kleinoca é muito ruim, velho. Um cara que não tem tanto nome, se fosse... Eu gosto. Quem que você gosta? Jorge Sampaoli. Sampaoli. É bom. Eu gosto, acho que seria uma aposta... Não, parece bom. Parece uma aposta válida. O último trabalho que ele fez em clube foi na Universidade Católica. Foi muito bem. Um grande trabalho na seleção. Semifinalista de Libertadores, na seleção do Chile. Ele conseguiu dar continuidade ao trabalho do Bielsa e venceu. Foi vencedor. Agora, precisa ver no dia a dia. Ele é bom mesmo. Ué, mas dentro do Chile, o cara consegue levar fez uma mudança no Chile, ficou boa. É um cara bom. Tá certo. São Paulo sempre falou dele. O Palmeiras agora. Nós. Opa, engasgou. Engasgou aqui o Palmeiras. Pegadinha do malandro. Ô, Jojo. Oi. Deixou. Estive na concentração e fiz essa pegadinha com você, pô. Ô, Jojo. Oi. Cuidado aí, hein. Com o quê? Quase botou errado aí. É. Não, mas aqui... Palmeiras saiu de Atibaia. Né, saiu de Atibaia praticamente definido, viu? Porque amanhã, né? O Churi Cristaldo. Como é o nome? Churi Cristaldo, deve estar confirmado no nome. Ao lado do Rafael Marcelo. O último Churi que fez sucesso foi o Churi Tchumplein. Não, foi o molho Time Churi. Time Churi é bom. Ai, que piada. Vai aí, e aí? O Rafael Marques e o Cristaldo deve ser o ataque contra o Atlético Paranaense. E o Jesus? Rafael Marques, tá. E o Dudu? É, o jogo é lá, é difícil o jogo. E o Arouca vai ser poupado de novo, né? E cada rodada que passa, o Palmeiras tá se complicando mais no brasileiro, né? Vai ficando mais longe a vaga, né? Agora, ô Jojo, tem uma coisa. O Cruzeiro venceu, o Cruzeiro passou o Palmeiras, né? Passou. A listinha dos relacionados, o Felipe Gabriel, ele tá bonitinho, tá com as pernas em dia. E ele não foi relacionado. Não foi? De novo? Ninguém entende isso lá, viu? Ah, não sei. Eu fiz uns ligamentos hoje lá. Ah. E as pessoas não entendem, porque diz, viu, o seu Benga? Que ele menino treina bem, faz gol de bicicleta, de costas. Mas aí não põe o cara pra jogar? Não é nem cornetando, é só um comentário. E ele é meia, né? É porque quem pediu o Felipe Gabriel foi o Oswaldo Oliveira. Não o Felipe Gabriel, eu conheço bem porque jogou na Portuguesa muito tempo. Ele é bom jogador. No Botafogo ele foi bem, tal coisa. Mas há muito tempo que a gente não vê jogar o último jogo dele profissional. Mas mais de um ano. Hein? Foi agosto do ano passado. Então vamos ver. É, mas não interessa. Tem que pôr. Se tá lá, tem que pôr. Principalmente esse jogo que não vale nada. Outra coisa, ouviu, Jojo e Portuguesa? Sim, diga. O que custa relacionar o menino? Pelo menos ninguém fala bobagem. Relaciona ele. Deixa ver se presta, né, vovó? Se não presta... Não, mas é contrato de 3 anos. 3 anos? 3 anos. Mas aí foi demais, hein? 3 anos é muito. Demais. Não, porque é demais. Se der 3 anos. Mas 3 anos num jogador, bom. Pô, mas é 3 anos hoje em dia. Saúde. Geralmente é 5, pô. São 3 anos. Nossa, que eita. Espalhando vírus aqui. Ué, liga mais, põe mais gelado o ar aqui. Ah, não te preocupa, eu, ué. Calor. Só isso, do Verdão, ó, ó. Tem culpa aí. Ah, não, a vovó tem culpa eu aí? Eu te cortei. Tem culpa eu. Hein? Tem culpa eu aí? Eu tenho! Eu Mota. Tenho! Aí, ó! Aí, ah, meu, tá aí, você percebeu? Você chamou, velho. Levanta, aí, tá vendo que você reclama, aí, ó. Falei, os senhores levam tudo, os senhores levam por trás. Eu sempre. Só tá piorando a brincadeira. Só sabe que é bom que tá se complicando. Quero dizer o seguinte, aos senhores, vamos começar aqui dizendo o seguinte, o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de BV Financeira, tá precisando de ajuda aí pra pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. E ajuda aí, ô! Ligue 3037888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Itaipava, futebol 100%? Só com Itaipava, né? A patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Engove, vai pra balada? Bom, engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Também em nome de Esser, construindo com valor. E agora eu vou falar aqui da... vou falar dos... Do impermeabilizante Recubre Plast, meus amigos. É, você que tá com problemas aí de infiltrações, problemas de goteiras, tem problema de umidade aí pela casa inteira, né? E quando ameaça tempo assim, ó, fica meio rosco-fosco, que nem diz o RG. Rosco-fosco hoje, né? Rapaz, aí o cara fica desesperado, né? Que ele tá no trabalho, mano. Ele esqueceu de deixar o balde lá, né? Perto da cama, onde tem goteira, né? Ou então o Portuga, que por qualquer coisa fica úmido. Fica úmido. É verdade, né? Eu fico mesmo. Então, olha, você não tem que ter esses problemas. Você tem que proteger a sua casa. E proteja com o melhor. Com o impermeabilizante Recubre Plast. Recubre Plast, meus amigos, é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta e a terceira demão impermeabiliza. Vou dizer pra vocês o seguinte... O Recubre Plast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. É bom. E Recubre Plast também é o único com garantia de 5 anos, hein? Verdade. 5 anos, tá bom? Você vai encontrar aí Recubre Plast nas boas lojas do ramo. Aliás, tem um site bacana para você consultar todas as lojas. Todas elas estão lá no www.sinteplast.com.br. Sinteplast.com.br. Te mandar um abraço aqui pro Rodrigo. Rodrigo, rapaz, é corintiano, fanático, gosta do Benjamin, gosta do mano. Obrigado, valeu. O Rodrigo é proprietário da loja Espaço das Tintas. Boa, tá ouvindo a gente nesse momento, muito obrigado pela audiência. O Rodrigão, um abraço pra você, viu? Um abraço pra ele. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Ah, que legal. Eu quero mandar um abraço também pro meu amigo. Sim. Que é o dono lá, o Jura é um amigo meu que é o dono da Cabolândia. Jura... É Cabolândia. Cabolândia. Ah. É uma loja só de cabos. Ah. Então lá você compra tudo que é cabo, sabia? Ah. Então cabo pra fone, cabo pra microfone, cabo pra secador de cabelo, cabo pra lavadora, cabo pra tudo. Você tá anunciando aqui já? Não. É que você tinha me pedido lá o negócio do cabo. Entendi. Então vai na Cabolândia lá, abraço pro Jura. Tem endereço lá, aí, não? Jura te adora. Qual que é o endereço? É. Hã? Qual que é o endereço? O Jura era a lateral de São Paulo, não é? Preciso ir lá? Eu vou te falar. Ele foi no meu programa falar a verdade, né? Eu vou só te falar da onde cara, fica Jura. O Jura, a Cabolândia... Você no... jura? Ah, o nome dele é Jurandir. Não. Você entendeu ou não? É. Você nunca viu isso? Esse cara montou uma loja que tem. É verdade isso, na sacanagem. Você pode ver lá no Google. O Júlio jogou no Goiânia, né? Mas eu tô te falando, Cabolândia. Esse cara tem mais de 1 milhão de cabos. Grande Hugo, né, mano? Estádio 97 também, em nome da promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titã todos os meses. E agora, seu Bento? Vamos ao Santos agora. Santos. Let's go! Programa hoje parece que tá indo calmo, né? Vai ser calmo. Tá. Né? E aí, a expectativa é essa. Tudo bom, RG? Vamos aí, né, seu Bento? Bom, o Santos que recebe o Flamengo. Flamengo. Quinta-feira. É, e recebe também os selecionáveis, né? Gabigol, que tava na Sub-23, Lucas Lima. Fazendo uns golzinhos lá. Quer dizer, o Lucas Lima deve chegar amanhã, porque joga hoje. Sim, né? Então deve chegar só amanhã, mas o Peixe do Olivar quer contar com os jogadores. O Lucas e o Oliveira, né? Ricardo Oliveira também. Exatamente. Retornam da seleção e o Gabigol que tá na Olímpica lá. Da hora. Tá indo bem. Não tem nada, né? A não ser aí a caça ao ganso, essas conversas aí, né? Ganso, é gun. Caça ao gancho. O Marquinhos, né? Que não definiu ainda, né, gente? Qual Marquinhos, Gabriel? É, mas isso aí é dinheiro pra caramba. Não tem que pagar, né, o Paulo aí, ó. Ele mesmo, pagar, ele mesmo declarou, né, Gê, que talvez não fique, né? Tem que ir lá na BV, velho, senão não vai ter jeito, não. Ele mesmo declarou que talvez não fique, né? É, difícil. Pelo difícil. Dinheiro que estão querendo... Ou consegue esse empréstimo aí, pra ficar aí mais um... O time pouco. Falou que não, né? É, então. O time dele falou que não. Esse rapaz, ele é, me parece que é bom jogador e é jovem. Então, talvez seja um investimento... Dependendo do investimento, né? Que a gente não sabe as condições. Ele chegou com interrogação, né, Portugal? Mas firmou, né? Firmou. Quando precisou, ele apresentou. Chegou com interrogação aí, deu conta. Se o Santos não quiser, tem quem queira, hein? Também acho, mano. Mas você não tem a dúvida. Mas tem que pagar, né? Você não tem a dúvida. É um jogador que pode ser comercializado, né? Falar a verdade. Mas é isso aí. Susta pra pegar o Menguinho. E mais, seu Bento? Só isso? Só isso. Segue o Bato. Vamos lá, Fernando. Vamos lá. Pegou ele de chupetão. It's green for me, Corinthians! E aí, Bento? Opa, ei, vamos falar aqui do campeão, né? O time que não tem crise, mano. Não tem mesmo. Ah, que beleza, né? Tá tranquilo o Corinthians, né? Mas olha, o time deve ser completo, né, mano? Vai ser completão, com o Elias também voltando da seleção. Tudo. Vai com o time completo quinta, contra o Vasco na quinta. É, Bento, é o jogo que pode garantir matematicamente o título ao Corinthians, apesar de eu achar que o título tá ganho já. Já digo isso desde a 18ª rodada. Esse é um assunto legal pra gente discutir hoje, que a gente quase não tem discutido. Quase não. Então, mas essa é a porcaria dos pontos corridos, viu, Bento? Não é porcaria, não. Essa é a grande porcaria dos pontos corridos. Faltando 4 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, o campeonato já acabou, já não tem mais graça. Hoje a briga, Domênico Gato, tá mais interessante na parte de baixo da tabela do que na parte de cima. Só. Não, então, mas lá embaixo, pelo menos aí todo jogo vale alguma coisa. É, agora aqui na parte de cima é só a quarta vaga, e quiçá a quarta vaga, entendeu? É um negócio que, na minha opinião, é ridículo. Um Campeonato Brasileiro que tinha tudo para ser legal, por mais que... Ó, é por isso que eu me sinto à vontade para cornetar agora. Lá vem. Sabe por quê? Porque se é um outro time na liderança, eu falo isso, não vai... É, tá vendo? Recalcado. É time. Recalcado. Por vem, merecimento. Esse monte de discursinho idiota, tá certo? É, recalcado, né? Tem por time que vai ganhar, futebol. Tá falando isso. É meu time que tá ganhando o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, e eu tô descendo a ripa no campeonato. Eu sou a favor do mata-mata, velho. Eu sou a favor da... Ó, oh, Motinha, isso aí que o brasileiro gosta de morte, velho. Eu também sou, mas não gosta de sofrimento. Eu também sou, mas agora não adianta discutir mais. O brasileiro adora o mata-mata. E se possível, também com o gato. Eu gosto tanto de mata-mata, velho, que se possível, eu ponho uma morte súbita, velho. É impressionante ele ver o meu programa todo dia. Ele até grava. Barbaridade. Tudo que envolve morte, Benjamin. Eu sou quase um legista. Eu adoro isso. Isso. É verdade, é verdade. Por que você não vai ser coveiro, então, velho? Eu sou a favor. Eu sou quase um papiloscopista. Vai ser coveiro, velho. Um papiloscopista, mano. Tem cara que tira digital. Inclusive, do presunto? Tira digital do presunto? Inclusive. Pô, vai lá trabalhar no IML. Não, mas é verdade, RG. Eu, assim como a maior parte do povo brasileiro, idolatro pontos corridos, cara. É todo mundo. Mas agora não adianta mais discutir isso. Mata-mata é coisa pro europeu. Mano, o campeonato... Mano, o campeonato tá chato, ninguém lembra contra quem eu jogo. Você percebeu que você não inverteu? Tem nada definido, é muito chato mesmo. Você inverteu. É muito chato. Você falou mata-mata é xoxo, pontos corridos, essas coisas pra... Você percebeu? Não, então foi... Você começou foi falando, descendo tá o pau louco. Em pontos corridos. Não, depois falou, Eu posso estar louco, então, mas eu não gosto de pontos corridos. Eu gosto de mata-mata. Pontos corridos é chato pra cachê. Não é só você que tá louco, um equívoco, não. Então. O que tem de torcedor de São Paulo te xingando no Twitter? Ué, que eu posso fazer? Eu não falei quem era? Ué... O que eu posso fazer? Não, mas eu tô falando com... Me xingando, você olha pra mim? É porque nós estamos conversando. Ué, me xingando, velho? O que eu posso fazer, velho? Cada um tem sua opinião. Os caras falassem que ídolo, autor, ídolo só se for o teu. Ué, de muita gente que foi título campeão, quem viu o campeonato mundial, achava o autor e ídolo. Porque o cara passou por aqui, né? E não fez um bom... Tô xingando pra... Ué, o problema dos caras, velho. Nenhum torcedor de São Paulo falou que o autor é ídolo. O problema é dele. Falou que ele é respeitado. O São Paulino, nenhum técnico é bom hoje. O Tele é ídolo. Ah, o Tele não tá vivo. Tele não vai treinar o São Paulo. A discussão não é quem vem, a discussão é ídolo. Tô falando quem vem. Não. Hoje, o São Paulo precisa de quem? São Paulo precisa de que técnico? Soletri, que chique. Vai te catar também, cara. É, ficou bravinho. Mas peraí, mas... Ele tá chato, velho. Mas é Corinthians ou São Paulo? Ele não chega. É Corinthians, pra falar. Só pra finalizar, Domênico, o Corinthians aí, o Corinthians acabou acertando as premiações que estavam pendentes ainda referente ao ano de 2013. Pagou, mano? Certo. Com alguns atletas ali que ainda precisavam receber esse valor aí. O Cássio, o Felipe, o Gil. O Ralf. O próprio Ralf, o Danilo e o Renato Augusto. A diretoria do Corinthians acertou a premiação com eles aí e agora o time do Corinthians está kit. Tá certo com seus atletas. Estamos kit. Está kit, você falou bem. Estádio 97, na Energia 97. Vamos começar com as primeiras ligações. Mas antes, Benjamin vai falar aqui de... O que você quer falar? Vou falar do Cartola. Ele tá falando com a Mandinha. Cartola, aqui, fala do Cartola. É, vou falar do Cartola, que tá agora bom. Eu tenho um recado pra você que é cartoleiro. Já pensou, amigão, ganhar uma camisa do seu time no Cartola se você mandasse bem na escalação? Eu. Amigão, o Magazine Luiza tem uma baita notícia legal pra vocês. É a promoção Cartola de Ouro. Agora, toda rodada, os melhores cartoleiros da liga, Vem Ser Feliz, vão ganhar prêmios. Anotou o nome da liga? Vem Ser Feliz. E não é um ou outro, não. São 50 camisetas do seu time no Cartola por rodada, com o símbolo que você criou igualzinho a do jogo. E não acabou. Para completar, todo mês o melhor cartoleiro da liga vai ganhar uma Smart TV Gamer da Samsung, uma cervejeira e ainda um troféu para poder tirar onda com seus amigões. Já foram 300 ganhadores de camisetas personalizadas e o Gustavo Costa de Osasco levou a TV, a cervejeira e o troféu do mês de outubro. Boa, Gustavo Costa! Então vai lá, amigão. Aproveita que ainda tem bastante rodada em novembro e entre na disputa para levar a próxima Smart TV para casa. Mas não se esqueça, você tem que colocar o Magazine Luiza como patrocinador do seu time para você participar, hein? Acesse o site magazineluiza.com.br/cartola e se cadastre. Lá você vai encontrar mais informações de como participar. Então já sabe, né, amigão? Entre na liga, Vem Ser Feliz, se cadastre no site e já vai pensando em quem escalar, hein? É isso aí, Vem Ser Feliz, é o Magazine Luiza, Dodozito. Estádio 97. Pois não, vovó. Não, na verdade, sou eu aqui, tá ok? Opa, tudo bem? Olha só, daqui a pouco... Ô, Bolsonaro. Bolsonaro, tá ok? Bolsonaro. O que, que vai acontecer aqui? Daqui a pouco que invadir aquele programa de culinária de fresco. Como é que chama aquilo lá? Ah, o Masterchef. É isso aí, tá ok? Então daqui a pouco aqui, ao vivo, gravado. Tem, sim. Ao vivo. Ô, Bolsonaro, vou apresentar esse programa aí de fresco, tá ok? Ô, Bolsonaro. Oi. Torcedor de São Paulo, tudo xingando o Motinha no Twitter. Defende o cara, você concorda com os caras? O que o Motinha falou aí? Que o Altuori é ídolo da torcida de São Paulo mais que o Tele. Tá vendo? É um babaca desse, entendeu? Por isso que eu sou a favor da pena de morte, tá ok? Falou merda, tem que morrer. Escolhido, entendeu? Que isso? E depois põe o caixão na prisão, que é pro cara ficar prisão perpétua com pena de morte. Ah, entendi, tudo junto. É. Isso aqui na vida. Bom, vamos às. É uma brincadeira idiota. Né? Ai, tudo é idiota. Aí, tá vendo? Não aceita brincadeira. Tudo é idiota. Pena de morte, é uma brincadeira idiota. Ela tá de TPM hoje, Bolsonaro. Ah, pelo menos ele cortou o cabelinho igual ao exército, entendeu? Aí ninguém te perguntou nada. Agora, eu poderia me dar bem com o Mota, porque eu fui do exército. Deus que me livre, velho. Deus que me livre. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu poderia me dar bem com o Mota, porque eu fui do exército e ele é um canhão. Matinho. Ah, um lixo de pessoa, né? Ele é um canhão. Não, mas pai, você tem que escolher, Mota, então, pai. Você tem que escolher. Tem que ficar com um ou com outro. Tem que escolher. Não. Ou você fica com Benja ou com Rude. E aí? Porra, Benja, vem cá, meu amor. Não, não pode ser. Aí, tá vendo? Isso aí. Tô apaixonado, vem cá, Benja. Isso aí, ó. Ô, Domênico. Não, não pode ser verdade. Isso aí é união homoafetiva, tá vendo? Vocês estão incentivando o gaysismo aqui no ar, tá vendo? Eu sou, não sou a favor. Cara, é tão mal favor, assim? Não é possível. Me livre. Falei que o programa ia ser calmo. Caramba. Nossa, bom, velho. Vamos às primeiras ligações. Lembrando que quem ligar aqui, aliás, hoje só ouvintes que nunca ligaram, hein? Meu, o cara te odeia. Os ouvintes pra eu virgens. Ganhar de você, o cara te odeia, Dudu. Hein? Porra, velho. Pra ele te abraçar, o cara odeia. Abraça ele mesmo, fica longe de mim, viu? Quero dizer que quem entrar no ar dizendo só a varinha você não me garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano, tá bom? Tem que falar só a varinha Bozano me garante um barbear fenomenal, certo, isso, mano? Isso, com certeza. Senão não ganha, hein? Aí ganha um kit top da Bozano. É, tá bom? Então vamos lá. É 32847097, o primeiro ouvinte a ligar, só ouvintes virgens, hein? Só quem nunca ligou, vamos lá. Pedinhos virgens. Os caras estão xingando muito o momento, hein? Que momento mesmo, hein? Que coisa. Momento. Vamos lá, alô? Alô? Quem fala? Douglas. Ó, Douglas, tudo bom? Consegui, cara. Conseguiu. Boa, consegui, parabéns, Marcos. Né? Douglas, o quê? Desde 99, cara. Ah, faz tempo, hein, Domino? É. Pelo amor de Deus. Douglas, o dedo. Certo. Douglas do quê? Douglas, é capaz de corrigir aí, hein? Douglas Vaz. Hã? Ah. Brevilieri. É o quê, homem? Vaz o quê? Vaz, V-A-Z. Ah, Vaz. Brevilieri é difícil, hein? Brasilieri. Isso. Tá bom. E quantos anos você tem? Tenho 28. 2.8, RG? Na hoje, terça? Hoje, hoje, RG. O que você acha hoje na terça? Eu acho o seguinte, cara. Eu, você... Ah. Muitos. Muitos? Muitos. Nós muitos. Somos brasileiros e não desistimos nunca. Sensacional. É verdade, meu lindo. Brasil depende de vocês. Ai, São Marcos, que se aposentou agora, a usina de São Marcos, do Palmeiras, que explodiu lá. Ô, RG, você sabe que o meu pai teve uma Brasiliere também. Amarela? Amarela? 78? 78 Brasiliere? Amarela? Amarela é uma das assassinas. Bom, qual que é o bairro, Douglas? É Vila Romana. Vila Romana é lá, pô. Lá é bom, hein, velho? Vila Romana. 500 anos já. O que você tá fazendo programa em pé, velho? Um abraço ao André Neri, que mora no programa em pé, velho. Sabe que eu queria ver o quadro? Eu queria ver. Ele tá com oxiúris. Eu queria ver uma mesa redonda. Ele tá com oxiúris. Eu queria ver uma mesa redonda do Bolsonaro com o Mota e com o Aguinaldinho. Nossa. Vamos fazer, moço. Nossa. Me mata, só lembrando que a participação hoje é do Mano, viu? Ah, o Mano, é? Caramba. Ô, Douglas, qual o time então, meu velho? Matar seu corno. É o futuro campeão da Copa do Brasil. É nós, Domingo. Palestra. Ah, nós. Palestra. Nós. Chupa, Mano. Sérgio Malandro, show. Sérgio Malandro. Eu vou falar hoje pro zagueiro do Peru. Bate na costela do Lucas Lima e fala: o Palmeiras é grande. Caraca. Ainda bem, né, que se ele falasse pro... Se o Zé Roberto tá na preleção da seleção do Peru no vestiário, o que ele ia falar? Bate na cara do Ricardo, machuca a perna dele. Pelo amor de Deus, vou ter que marcar esse cara de uma semana. Peru. Não, eu não sou disso. Véio. Olha o respeito. Às vezes o Mota tem razão. Peru do professor Gareca. A imitação é perfeita. Olha o respeito. Mas é falta conteúdo, velho. Falta um pouco. Falta estofo. Falta. Ô, Douglas. E aí, Douglas, amanhã tem um jogo aí no Campeonato Brasileiro, não, né? Que isso? Ô, Domínio, isso? Juiz, pô, não dá. O Bá botou uma escarra dele aqui igual de boxe. Você tá louco? Você tá com um problema hoje, Pedro? Tem uma escarra dele aqui. Aí, beijo. Vou te dar o cartão em ritmo de Engenheiros do Havaí. Como é que é? Era um cartão que o juiz deu. Olha o amarelo aqui, seu judeu. Ô, Domênico, seco pra você. A comunidade. Você tem que ouvir, você tá numa sala fechada. Não tem problema. Você tá trancado durante duas horas, sem janela, não pode sair. E você tem que escolher durante duas horas ouvir. Los Hermanos, Patofu ou Engenheiros do Havaí? Duas horas ininterruptas. Tem que escolher um? É. Engenheiros do Havaí. Nossa. Ah, porra, você tem que escolher? É. Você vai jogar? Eu escolhi, ué. Eu escolhi. Patofu, velho. É, não gosto. Eu gosto de Patofu. Patufu é quando o São Paulo não tá jogando bem, né? É Patufu. Pato no Corinthians, Patufu. O seu Bento falou que o jogo da Alemanha foi cancelado? É, não. Alemanha falou, e Holanda? Falou. Alemanha e Holanda foi cancelado. Qual motivo? É. Vocês passaram, perdão. Termina aí que eu vou falar uma informação que vocês erraram também. Os caras tiraram. Tava pra começar o jogo, os torcedores estavam chegando, cancelaram o jogo, suspeita de bomba. E fora do estádio, encontraram um caminhão, bomba, disfarçado de ambulância. Mas era bomba mesmo? É, um caminhão bomba. Tinha bomba dentro de um caminhão. Então quer dizer mesmo? No jogo da Alemanha com a Holanda? Estão saindo agora. Então quer dizer que onde a Alemanha está jogando, eles estão atrás, é isso? Não, também, né? Estranho, estão atacando a Europa, gente. Mas Alemanha, foi Alemanha e França, agora Alemanha e Holanda, onde a Alemanha joga. O próximo é Roma. Eu se fosse presidente de clube ali na Europa, Eu cancelaria a presença de público em todos esses eventos aí até prenderem todos os terroristas. Sabe? Mas não é isso que eles querem, mano. Mas é isso que eles querem, não é? Mas melhor do eles querem isso. Melhor do que explodir dezenas de pessoas. Eu mas o negócio com é assim, devia cancelar difícil. O brasileiro também. Não, vá pro inferno. Vai catar. Mas aí não tem, não tem a final da Copa do Brasil. Claro, inclusive, mas seu time. Idiota. Inclusive, seu time. Você mesmo aqui disse que o Lucas Lima jogaria e ele não joga porque tá suspenso com o terceiro amarelo. Ah, informação do amigo Valdir. O Zé Roberto falou, é que ele tá me ativando. Não, não, é o senhor mesmo que disse. Olha lá, bom, o Kiko. Mas, ô Douglas, amanhã temos Kiko. Um jogo aí, fala né? Fala nisso, hoje é aniversário, desculpa, falar em Santista. Kiko. Hoje é aniversário de um cara que nós gostamos muito, hoje é aniversário do Ademir Quintino. Oh, parabéns. De novo, Quintino, né? Hoje? Não, hoje é. Porra, 17 de novembro. E acharam o carro dele, velho. Que tinha roubado? Roubaram? É, tava na Guarapida. É, quando ele esteve aqui. Alguém pode saber? Vez. Alguém pô, pode saber igual o Santos, mais que o Ademir Quintino. Carro dele? É. Ademir Quintino é gente boa pra caramba. Pra caramba. Gente pô, fina. Grande São Paulino. Uma salva de palmas e parabéns pro Ademir Quintino. Beijo, Ademir. Parabéns, Quintino. Alguém sabe dessa história aí do... Qual história, vó? O Benga, que tem uns amigos da imprensa toda. Qual a história? Do Ganso, que o Palmeiras quer também. Ganso? Porra, não, também? Não, o Palmeiras quer tudo, hein, velho? Mas amor... chegou aqui. Não, mas não, não. É, tem um pa... é não, o, não, o boato, não. Os boatos do dia. Respingou. Os boatos do dia era que o Ganso... Os boatos do dia, Domenico, que o Palmeiras quer o Ganso. E que o Jorginho pode ser treinador ano que vem. Não, pelo Jesus. Jorginho Pastor! Coca News é forte. Jorginho Pastor, vírgula mito. Ah, sem notícia, né, gente? Ah, mas não tem o que fazer. O Ganso acabou, Palmeiras, Domenico. Eu repasso pro Douglas, tá aí pra falar. Ô, Douglas, você queria o Ganso? Eu não, cara. Não, né? Não dá. E o Pato, você queria? Pato também não. Daqui a pouco você vai oferecer um fazão. O Pato eu queria, viu? Marreco. E o Marreco. Fala a verdade, né? O Pato, ô Douglas, o Pato é bom. Não, o Pato é um pouquinho melhor, mas também... É, tá jogando bem, mas acho que no Palmeiras não tem lugar ali, não. Sei lá. Você trocaria os caras que estão lá pelo Pato? Quem? Vai ter que não, tirar não. O grande você vai ter que tirar um atacante pra pôr o Pato. Quem que você tira? É, então, já tem muita gente é o problema. Lá, cara. Não dá pra colocar. Quem você tira, vó? Eu vou responder. Vai tirar o Dudu? Não. Vai tirar o quem? Tem que trazer um 10. Tem que trazer camisa 10. Eu acho que hoje o Jesus tem um oscilamento que o Pato não tem. Quem tem? Oscilamento? Até pela idade, né, vó? Mas o menino é novo, o Palmeiras não tem ninguém no Pato. É novo. Então, jamais tiraria o Gabriel pra colocar o Pato, você tá louco. Ó, jamais. O Pato jogaria no lugar do Lucas. Eu prefiro Barros. O Gabriel meio jogando bem um outro jogo. Aí tu fala que você concorda, Benga. Isso eu concordo. Aí. O que você concorda? Isso que a vó falou, eu concordo. Do que você fala? Hoje, dia 17 de novembro. Eu sou muito mais o Pato que o Lucas Barros. Hoje. Hoje também, é, pô. Isso sim. É isso. Mas o Lucas Barros, o Pato não é centroavante. É outra posição. Dá pra jogar. Não, o Barros é centroavante e o outro não é. É que o Barros às vezes joga pela esquerda também, se for preciso. Na seleção do Paraguai ele fazia. Agora, eu acho que o Pato é um melhor segundo atacante que qualquer um do Palmeiras. Segundo até atacante. O Dudu. Mas pelo lado de campo ele é melhor. Eu não troco, não. Eu não acho o Pato melhor que o Dudu. Tecnicamente, eu acho melhor. Troca, hein, Jojo? Igual na seleção se jogar o Neymar sem o Ricardo Siqueira. Aí quando Ricardo Oliveira. Isso. Aí um faz centroavante e depois troca, o Neymar faz, depois o Douglas. Ah, pode ser, mas eu não sei. Não, mas eu não trocaria, não. Eu é falso 9, né, vó? Então. Pelo que o senhor conhece. Eu não troco o Dudu. O Dudu eu não troco pelo Pato, não. Não. Eu acho melhor nem ferrando. O Ferrando. Nem ferrando. Não, é opinião. É opinião, gosto. Né? Até porque o Dudu vai dar muita grana pra gente ainda, né, Dudu? Acho que vai. Você tá louco, tá jogando bem os últimos jogos aí, tá louco. Não, você ficaria não. Com quem, mano, se ficar um cara neutro? Pode sair, você só tem uma vaga no teu time. É, não é o Corinthians, é um teu time que você gere. Sabonete você fica agora, com o Dudu ou com o Pato, mano? Ah, ele não gosta do Pato? Não, olha, precisa saber o que ele acha. Na atual fase, sim. Eu acho que o Alexandre Pato aí tá mostrando mais futebol do que o Dudu no São Paulo. Eu também acho. É, mas eu gosto muito do futebol do Dudu. O Dudu, se pegar um elenco aí com qualidade, tá certo? É que o time do Palmeiras aí acabou meio que dando, talvez aí, uma sopa pro azar, né, Domenico Gatto? O time do Palmeiras aí acabou dando mole no Campeonato Brasileiro. Mas se o Palmeiras ajeitar esse elenco pro ano que vem, o Dudu é bom jogador. Vai jogar. É que ele é meio besta, Domenico Gatto, porque de vez em quando ele dá uns chiliquinhos aí. Doido, né? Ele é expulso de maneira cretina e acaba comprometendo a campanha do time. Mas que é bom jogador, é bom jogador. Agora, ele tem um defeito, só que ele às vezes ele esquece de voltar pra marcar, viu? É, isso é verdade. Mas e é o Pato marca? Não. E o Pato marca onde? Não, nunca. O Pato também não marca. Você vê, as galinhas estão tá lá na frente por quê? Galinha é o teu butico. Porque o Jackson lá não, e o... Que é isso? Galinha. Não. Quando a senhora levanta... Não falou quem? Mas galinha, quando a senhora levanta, olha, pega, aquele, pega aquela sua dentadura dentro do copo d'água, vai até o seu banheiro, e olha no espelho. Aquilo ali é uma galinha, velho. Ó, deixa eu falar. Eu tô elogiando o seu time. Eu tô dizendo cretino. Que o Jacques e o Renato Guto, eles voltam pra marcar Renato Augusto. Exato. Voltam pra marcar. Tá elogiando. Ô, vó, não. Vocês também não... Quer ligar pro Bolsonaro? Bolsonaro? Quer, tá alguém? Eu quero perguntar, ô Bolsonaro, você que tem amizade com o Bolsonaro. Bolsonaro. Eu não tenho bênção em cima, tá alguém? Ah, tá. Ô, Bolsonaro, você que tem amizade com o Mota, eu tô lendo aqui muitas pessoas xingando o Mota no Twitter. Xingando o Mota? Por que xingando o Mota? Nenhum, aqui ninguém fala que foi um caminhão bomba. Tá vendo? A explicação dada... Na cara, viu? Era uma mala suspeita, Mas a mala tinha rodinha. E os alto-falantes diziam que, para as pessoas se afastar o mais rápido possível... Que era uma ameaça concreta, mas era uma mala. Foi encontrado em torno do estádio um caminhão disfarçado de ambulância com bomba dentro. Eu tô vendo aqui o Globoesporte.com, notícia atualizada. Polícia alemã confirma que encontraram um caminhão bomba disfarçado de ambulância ao redor do estádio de Hannover. Não, os caras estão falando aqui. Mas qual site? Não sei. Porra, mas os caras estão falando aqui. Os caras estão falando. Ué, vou achar a notícia daqui a pouco. Pô, mas lê no site. Eu tô entrando no Globoesporte.com. Tá vendo? Só cara dando que era uma mala suspeita. É só o Globo Esporte que vale. Não, mas tem que dar a fonte. Tá bom, qual que você viu? Falou bobagem, hein? Ô, Bolsonaro. Ô, Mota, e o Ademir Quintino tá falando que a sua tia foi achada no Guarapiranga. Nossa. Foi o cara. A sua tia foi achada lá? Ah, tua tia foi. O Ademir tá nervoso, hein? Manda beijo. Tá bom. Tá, ele gosta de beijo? Né? O Ademir que nunca falou na vida dele Corinthians. Nunca. Tem essa qualidade. Ademir aqui, falou? Falou. Ratiou. Ah, ratiou? Primeira vez ele falou. Mas uma única vez, né? Ademir Quintino, que é a reserva do Pavão. E pros íntimos ele é conhecido como Ademir Quentinho. Não, Ademir é gente boa, rapaz. O pessoal chama de Ademir Quentinho. Aí você só fala bobagem. Depois ele vem aqui arregaça vocês. Eu vou falar. Ô, mano, você só fala bobagem, mas sou sua ídola, viu? Tá bom. Sua fã, sua anta. Isso. Ó. Fala com o Douglas. Douglas, você acha que amanhã o Palmeiras deve jogar o principal ou que vai jogar a Copa do Brasil? Por quê? Porque se for dos melhores, joga Thiago Santos e Matheus Salles. Senão vai jogar o Amaral. O que você acha? Foi bom, hein? Não, tem que jogar com o titular, até pra já ir treinando pra Copa do Brasil. Então, mas o cara perde ritmo. Mas o Thiago Santos é melhor que o Amaral, não é? É. Então, vai jogar Amaral pra treinar pra Copa Brasileira. Sim. Então, o que vocês acham? Eu acho que tem que treinar, que nem ele falou. Ele acabou de falar, tem que jogar o time que vai jogar contra o Santos. Ah, então tá bom. A senhora não acha? É porque eu não tenho entendido. Olha, eu vou dizer pra vocês. O brasileiro... Como é que treta, hein, velho? A possibilidade do Palmeiras chegar na quarta posição... É mesmo que chover farofa doce na Groenlândia. Pode até acontecer, mas é muito difícil. E a quinta muito difícil. Mas pode pegar uma quinta, né, Domênio? Mas também a quinta já tá difícil. Olha aqui, ó. A quinta já tá difícil, porque é o seguinte... É o Cruzeiro, o Inter, São Paulo... Pera, deixa eu pegar aqui, ó. O Cruzeiro tem um jogo a mais, né? Pera só um minuto. Então, São Paulo tem 53. Agora, se sou eu que falo que não dá, eu sou corneta, 53. Né? Não, mas você é. Realidade, eu sou real, eu sou, por isso que os caras falam que eu sou imparcial. Não, mas você não é porra nenhuma imparcial, Domênio. Se eu não, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A avó falou que tivesse mais 10 rodadas, o Palmeiras caía. Vou acabar com os senhores, com o argumentinho de vocês aí. Porque se eu fosse parcial, eu falaria que dava pra ser campeão. Tá? Mas eu tenho que passar a realidade. Nós estamos com 48 pontos. O São Paulo, que é o quinto, tem 53, gente. Porra! 5 pontos, faltando 12. Dá? Mas tem dois jogos em casa. Mas dá. Só que é difícil pra cacete. Porque o Palmeiras também não tá muito preocupado com o brasileiro. Se ganhar do Paranaense, dá, porque tem dois jogos em casa. Ah, mas aí... Palmeiras, esquece essa porra aí, não vai dar, velho. Se ganhar do Atlético do Paraná... Mas não vai dar, vó. O Palmeiras pega o Cruzeiro aqui. Você sabe. Cruzeiro jogando muito, hein? Cruzeiro tá jogando aqui. Cruzeiro é Belo Horizonte ou... Não, aqui. Se jogar o que sabe, o Cruzeiro... É Cruzeiro, ó, Palmeiras pega Cruzeiro em casa. Cruzeiro tá jogando bem, vó. Depois desse do Atlético Paraná, é Atlético Paraná, é Cruzeiro aqui. É, Coritiba. Aqui. Cruzeiro não perde 11 rodadas. E Flamengo fora. Difícil. E vai perder pro Palmeiras. Ô, Jojo, o problema é que pega. Uma hora perde. O Cruzeiro com vontade e o Coritiba brigando pra não cair. Se for com a vontade contra o Vasco, aí eu concordo que não tem chance. É. Esse jogo contra o Atlético, porque o Atlético do Paraná, sinceramente, o Atlético do Paraná é um time que não quer mais nada. Ele não vai cair. Não, pode ver aí. Ele não vai cair. Não vai subir. Não, não. 46 pontos. Eu acho que é um jogo mais fácil. Já contra o Cruzeiro, Vó e Domênico, é um time interessado. Eu acho que o jogo contra o Atlético do Paranaense é um... O que o Atlético do Paranaense quer? Ele vai aí pra uma Sul-Americana ano que vem? Ele não quer mais nada agora. Cruzeiro, Curitiba, como a vovó falou. Tá praticamente. Flamengo. São times... O Flamengo também acho que não vai querer mais nada quando joga com vocês. Agora, Curitiba e Cruzeiro são jogos mais complicados. Mas precisa ganhar, Jojo, pra dar moral. Cruzeiro e Curitiba é mais difícil. É mais difícil, porque eles estão interessados. O Atlético pode acontecer com ele o que for. Ele vai estar na mesma posição, ele não briga por nada. Então tá bom. Ô, Douglas. Oi. Quer mandar um abraço pra alguém? Manda lá. É, vou mandar pro... Pra galera do meu ex-trampo lá, pro Anderson, pro Robert, pro Ítalo, pro Diego, pro Rafael Fraga, que foi quem me apresentou aí pra vocês, Rafael Amigão, Rafael Praga, pro Denis, pro Rafael Pessuto, pra toda a galera aí que tá ouvindo. Tá certo. Falou, meu velho. Obrigado. Um abraço, viu? Valeu, obrigado. Tudo de bom. Boa, esse é o Estádio 97. Agora, Benjamin, fala da BV Financeira. Vamos lá, vai. É, fala aí, todos os sites estão dando caminhão bomba. Eu tô por enquanto, eu vim num site alemão. Mas, ô, Benja, faz um mexer com o Benço igual o Bolsonaro. E como que é o Benço do Mano? Ele não é Benço. Olha lá, fala igual Mano. Legal é ter esses dentinhos da Mônica que ele tem aí, ó. Legal até essa voz. E como que é o novo beijo do Benja? Como que é o novo? O Benja, o Benja mexeu nos grandes lábios. Ele botou dois liguirins. Era o sonho dele, ter dois grandes lábios. O pior de vocês é engraçado isso. Que... Pareceu na boca de um rodo. Sabe o que é engraçado? Vocês falaram ontem. Né? Aí ontem os caras entraram lá no meu Instagram. Nossa, olha que ridículo que ele fez no lábio e não fiz nada. São uns idiotas. Olha só, amigão. O ano acabando. Teu dinheiro tá acabando, Bolsonaro? Tá acabando, ok? Ficou surpresa. Aí eu esqueço a língua presa, o beijo. Avisa antes. Ó, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você, hein? A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e ainda sobra até pros presentes da família. E a BV tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Ipiranga, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3037888. Ó, já grava aí o número da BV no teu celular, hein? 3037888, BV Financeira. O seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas não esqueça, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Dodosito, e os jornais alemães estão confirmando. Aqui, ó, confirmou mesmo. O Mota tem razão, você vai ter que dar razão. Acabei de falar. Ó, uma salva de palmas pro Mota. Boa, Motinha. Vários sites, o site da ESPN já falou. Aqui, qual outro site falou? Aqui tem um outro site que falou aqui também. O UOL falou. UOL. Para o mundo que eu quero descer, meu. O UOL falou também, tá? Caminhão-bomba disfarçado de ambulância foi encontrado próximo pro estádio. O jogo da Inglaterra e da França tá começou. Tá, mas lá não teve problema ainda. Parece que a coisa é nos jogos da Alemanha. Mas falaram lá que a segurança foi super reforçada ali também, viu? É. Super reforçada, né? Meu Deus, que paz, né? É, meu amigo, fazer o quê, né? São as coisas... Imagina os Jogos Olímpicos ano que vem aqui no Brasil, hein, que é um grande foco do terrorismo mundial. Já pensar, né? Hein, cara? Já pensar bem, hein? Tá fácil a coisa não, viu? É, a coisa não vai ser fácil. Eu quero ver eles aguentarem os traficantes do Rio, hein? Vamos desistir. Traficando do Rio, parece que esses caras é fichinha, velho. Traficando do Rio. É isso aí. É, Estádio 97 na Energia 97. Vamos fazer o seguinte, vamos partir pro Momento Sem Parar, que são três ouvintes na sequência. Bora. Momento Sem Parar do Estádio, três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com seus amigos, use o app Sem Parar Táxi. Vamos lá. Asdrubal tocou? Asdrubal aí. É, tem ouvinte pra participar aqui, tiver aqui. Alô? Alô? Alô, Domênico? Opa, abaixa um pouquinho o volume do rádio, por favor. Já tá abaixado. Quem fala? É o Magno. Fala, Magno, tudo bom? Você assistia Magno, Dodô? Não, não assistia. Era legal pra caramba. Era o Tom Selleck, não é? Magno do quê? Se ele tiver 38, ele é Magno. Ferreira do Santos Filho. Não entendi, vamos lá. Magno Ferreira do Santos Filho. Quantos anos, hein, Magno? 32. 3.2 RG número 2. Abaixa o volume do rádio, por favor. Desliga o rádio, por favor. Já tá desligado. Boa. Esse aí precisa ver se ele não leva um palito, né, velho? Ah, ah, não! Ué, um Magno de chocolate. Ah, sorvete! Sensacional! Leva um palito no meio, Guilherme? Aonde? Palito no fundo, onde? Leva um palito no fundo. Maravilha! Ah, mas muito bom, é. Ai, que gostoso! Não, olha aqui, pé. Olha daqui a pouco. Você tá com dor, ele tá com oxiúros. Tá cansado. Tá, não pode sentar, né, safada? Tá com algum problema. Fogo aí, não. Oh, não pode sentar, Domingo. Oh, é, teve a primeira experiência ontem, né? Doeu. Não. É. Qual que é o bairro que você mora? Eu sou da cidade das Flores. Olambra. E aí, Dom? Cancelaram o jogo hoje, né, da Olambra? É nós. É nós o quê? Se é a cidade das Flores, é Olambra. Não. Não. Ah, não. A cidade das Flores é Olambra. É Olambra. Agora, o nome do bairro é Cidade das Flores? Exatamente. Ah, falou cidade. Ah, bom. É que você falou Cidade das Flores. Cidade... É o nome do bairro. Cidade ah, bom. Flores. Aí é outra história. Porque Cidade das Flores. Cidade das Flores é Olambra. Cidade das Flores é Olambra. Agora, o bairro Cidade das Flores. E eu vou dizer um negócio pra você, ô Bolsonaro. É a primeira vez que liga. E perdeu aí, né? É Osasco. É Osasco. É a primeira vez que liga alguém aqui. Do Estado 97 e do Estado das Flores. Exato, exatamente. O Jasco e o Flamengo. E o que o mundo precisa hoje é de flores, velho. Porra. E tá, vejo, né, flores, mano, em tá você. Tá feia a coisa, viu? Tá feio, com titãs. É. E vejo flores, sim. Não, é ira. É, flores, pra falar em ira, um abraço pro Nazi aí, mano. Nazi, gente fina. Nazi, Nazi é gente boa. Ô, velho, e qual que é o time? Ah, o futuro campeão brasileiro. Ah, tá certo. O futuro da Copa do Brasil. Só um, Corinthians. Não, é o futuro, é o atual. Lógico, atual, já foi. Já tá acabou, lacrado, chato pra cachê, tá lacrado. O atual não é o Corinthians, o atual é o Cruzeiro. Não, o atual é o Corinthians, 2015. Mas já foi, o atual. O recalcado, põe enquanto, no Corinthians não aí. Não desgaste saliva, Domênico. Mas matematicamente não acabou. Domênico, não desgaste. Não sou eu. Tá, mas se expondo ao ridículo. Não se expõe ao ridículo, Domênico. Mas eu também acho que o Corinthians vai ser campeão. Então não discute. Presta atenção. Eu acho que o Corinthians vai ser campeão, mas não é ainda. Peraí, quem é o campeão brasileiro 2015? Corinthians. Não é, não tem que ainda. Tá em aberto. Também. Para. Se o Corinthians perder as próximas 4 partidas por 10-0. O Corinthians ganha as 4. Quem ganha? O Atlético não ganha. E responde, não então. Ganha. Então, não ganha. Responde. Não ganha. O Atlético então, não vence 4 então, seguidas agora no final. Então, não vence. Me responda o seguinte: se já São acabou Paulo o campeonato. Vai bater, pera só um minuto. Se acabou o campeonato. Se acabou o campeonato. Domênico. Me responde o seguinte: só um minuto, gente. Só um minuto. Um contrafato no argumento. Se o campeonato. Só um minuto. Posso falar ou não posso? Se não quiser falar, vocês falam o que vocês quiserem. Tá tudo certo. Falaremos. Então, pelo menos o Corinthians. Se o Corinthians perder as 4 partidas e o Atlético ganhar as 4, o que acontece? Para, ô amigão, nem perde tempo. Me responde, vocês não vão responder? Não, tem que falar do Corinthians. Não vai me responder? Vou falar do Corinthians. Vai acontecer, Domingo. Se não falar responder, não põe o hino também. Vamos usar o tempo do... Ou responde, não põe. Domingo, não vai acontecer isso. Vamos usar o precioso tempo do rádio para falar do inverno, a pena que é o Corinthians ganhando o Campeonato Brasileiro. Ô amigão. Diga aí. É, quarta-feira, hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje não, hoje é terça ainda. Mas amanhã começa a rodada do Campeonato Brasileiro, mas o Coringão só joga na quinta, cara. E aí, mano, expectativa aí, o Corinthians já leva o título nessa rodada ou você acha que vai comemorar contra o São Paulo na Arena? Por mim, perde pro Vasco, entrega logo esse jogo e vamos ganhar dos Bambi dentro de casa. Fazer a festa em casa. Aí o São Paulo ganha do Atlético Mineiro e já resolve o campeonato. Já era, acaba a brincadeira. Então, melhor vocês ganharem do Vasco. Se o São Paulo ganhar, o campeonato acaba do mesmo jeito, velho. Apesar que vocês comentam sempre, a gente caiu no jogo contra o Vasco. Então, e vou te falar... E vou te falar, acho que vocês deviam ajudar a devolver aquilo que aconteceu em 2007. Pra minha alegria, porque o Palmeiras já deu uma bela força pro Vasco, agora vai o Corinthians dar de novo? Não pode. Pior que eu tava naquele jogo 40, viu? Gol do Allan Kardec, diga-se de passagem. Amigão, porque o negócio é o seguinte, por mais que eu pense, seria muito mais interessante também fazer isso aí, não perder o jogo pro Vasco. Mas administrar a partida para poder vencer o São Paulo na Arena e conseguir o primeiro título dentro de casa. Mas eu acho que possivelmente essa rodada já vai decretar o título brasileiro para o Corinthians. Porque o São Paulo tem dois objetivos. O primeiro é jogar por ele mesmo para tentar a quarta vaga no Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo ainda tem chance. E não passar essa vergonha. E segundo, o São Paulo não vai querer dar esse mole para o Corinthians aí para poder entregar o título de bandeja no nosso colo, sendo que o empate já decreta o título brasileiro para o Corinthians em casa diante de um rival. Então acho que tudo vai conspirar a favor do Corinthians nessa próxima rodada contra o Vasco. Se o Atlético empatar o jogo, já não tem mais chance, né, mano? Não. Então acho que o Corinthians será campeão na quinta-feira. Eu ficaria muito feliz, vou torcer para que o Corinthians vença o Vasco dentro de São Januário também. Ô, amigão. E aí? E com relação às possíveis saídas de jogadores no final do ano aí, quando terminar o Campeonato Brasileiro? Corinthians é um time que hoje é cobiçado por muitos times, inclusive da Europa, e muitos jogadores podem ser que deixem o Coringão, né? É o caso do zagueiro Felipe, é o caso do Gil, é o caso do Ralf, se a diretoria do Corinthians aí não renovou o contrato dele. O Elias é um cara que vira e mexe, aí quando abrem as janelas ele é cobiçado. É, tem o Renato Augusto, o Jadson, enfim, o próprio Malcom, que o Andrés disse que é o jogador que tem mais propostas para deixar o clube. Quem você acha que não pode deixar o Coringão? Cara, o Jadson tá jogando muito. O Jadson e o Renato Augusto são os caras que estão levando muito. Apesar que, se for um volante nosso aí, querendo ou não, tá cheio. Tem o Bruno Henrique, tem o Christian para entrar. Só que se tirar um cara de frente vai ser complicado, viu? E, amigão, até uma pergunta que eu ia fazer com relação ao ataque. Eu acho que o ataque do Corinthians está bem servido hoje. Precisa de mais um camisa 9 ali, talvez, ali para fazer uma concorrência, uma frente para o Wagner Love. Mas a diretoria do Corinthians, inclusive, hoje, se não me engano, foi no UOL que eu li uma matéria a respeito aí da possível volta do Tevez, que a diretoria do Corinthians ainda sonha, sim, com o retorno do Tevez, cara. Você riu também na primeira vez, idiota. Ai, meu Deus do céu. Na primeira vez, ele deu essa mesma risada idiota, mas ele tinha escalou a boca. Ele tinha 17 anos, não tinha 32 da primeira vez. É, mas você fez essa mesma risada idiota, depois teve que engolir e calou a boca. Vou rir de novo, então vou rir de novo. Amigão, você gostaria do retorno do Tevez ou você acha que o Corinthians poderia focar em outras contratações? Cara, se eu pudesse opinar, eu acho que manteria o time atual e não fazia até de novo. Porque é um cara complicado pra trazer. Pra mim é um cara que deveria ter sido banido do futebol com aquela ação que ele fez com o cara quebrando a perna do cara, entendeu? Mas, querendo ou não, o Wagner Love é um cara que tá muito caneludo ultimamente, tá recebendo muitas bolas boas, mas não tá conseguindo efetuar o que foi pra o que foi contratado. E o Luciano volta, né? Sim. Vamos ver se a gente tem um cara de peso que possa ser o Luciano, mas tá precisando de um camisa 9, sim, cara. Tá precisando de um cara que seja o cara de área matador. O time que a gente tem hoje, né? Ô, amigão. Não sei como vai ser o ano que vem. Ô, amigão. Diga aí. Pô, tá maior clima tenso, hein, pra esse jogo Vasco e Corinthians. Você viu? Tem torcedor do Vasco ameaçando. Os caras estão prometendo um clima de guerra. Pro lado do Vasco, pro lado do Corinthians, não. Pro lado, é um clima tenso pro jogo, sim. Não, não acho. É, sim. Eu não acho que é um clima. Ah, sim, eu vi um vídeo hoje aí, meu Deus do céu. É, os caras do Vasco ameaçando, torcedor do Corinthians. Mas o clima tenso é do lado de lá, aqui não tem nada tenso. Apesar que é o seguinte... A polícia mandando a torcida do Corinthians chegar 2 horas antes. O que adianta? É. Eu falei brincando do caso de entregar pro Vasco, mas querendo ou não, o Vasco tá um time em ascensão, cara. Tá jogando muita bola agora. Meu infelizmente, Deus. Começou a jogar no final do campeonato. Mas o Nenê tá jogando muito bem. O Domênico pode falar, né, Domênico? Sim, tá jogando. Tá jogando muito bem. O Nenê tá arrebentando. Então, querendo o Vasco cresceu, sim. O Vasco cresceu. Demorou, mas cresceu. Mas você não falou que foi um jogo estranho, Domênico? Ô, amigão, com relação até o próprio Vasco... Eu achei, mas o Vasco jogou bem, jogou mal. Eu vejo alguns corintianos comentando aí, falando, pô, o Corinthians tem que afundar o Vasco, porque o Vasco ajudou a derrubar o Corinthians em 2007. Eu discordo, cara, eu não tenho essa raiva do Vasco por causa disso, não. Em 2007, o time do Corinthians, ele teve inúmeras oportunidades no Pacaembu, num jogo em que o Vasco não almejava nada, absolutamente nada, e o Corinthians praticamente não fez nada em campo. Tomou um gol espírita do Allan Kardec, mas por Kardec. Própria culpa, cara. O Corinthians, ele foi incompetente. Assim como foi jogar no Olímpico, cara, eu lembro de um lance, que aquele... O Tuta, lembra o Tuta? Que era lembro, amigo saiu, do Mota. Ele saiu cara a cara com o Felipe. Cara a cara, mas cara a cara, Domênico, numa forma assim, você fala, já era. Escancarado. Lá Diego Souza, lá aquele jogo da Libertadores ali. E o que aconteceu, mano? Ele recuou a bola, porque ele tentou, entre aspas, encobrir o Felipe, mas ele jogou a bola na mão do Felipe. No peito. Ó, o Vasco naquele jogo, Portuga, não é que ele jogou pra derrubar o Corinthians. O Corinthians foi extremamente incompetente. Assim como contra o Grêmio, jogando lá no Sul também, o Corinthians ele não fez por onde. Merecia cair. O time do Corinthians tava fazendo uma campanha horrorosa, quem derrubou o Corinthians foi o time do Corinthians, velho. Que era ruim, eu concordo, velho. Muito naquela ruim. Naquela época você não tava com um time legal, não. O nosso ataque era Clodoaldo, bicho. Betão na zaga, velho. Clodoaldo. Perdigão, Betão e outro entre outros. Pois é, tinha o Zelão na zaga. Zelão. Não dava, man, não dava. Duro. Mas é um passo que vai pra trás que vai 50 pra frente, né, não, mano? Com certeza, velho. Porque, como diria o meu professor de natação quando eu tinha, acho que, 5, 6 anos. O que ele falava hoje? E falar, quando você começa a se debater, que você vê que não dá pé, solte o ar para que você alcance o fundo, bata o pé lá embaixo na piscina e suba mais rápido. Boa, mano. É muito melhor, Motinha, você, ao invés de tentar se debater, e agonizar, tá certo? É, e não sair praticamente do lugar, a você pior, né? Solta o ar, tá certo? O corpo automaticamente desce. No futebol isso significa rebaixamento. E para um time que sabe o que quer e usa a Série B para se estruturar, faz igual o Corinthians, bate o pé no fundo e volta. E coitado, volta derrubando geral. Mas é difícil, cuidado, né, mano? Hein, se não souber bater o pé no fundo, fica, hein? O Vasco mesmo vai ficar preso, véio, no ralo, hein? No ralo dessa sua piscina aí, ele vai se enroscar. O Botafogo é outro que ano que vem também vai ficar no ralo. Todo clube deveria pelo menos uma vez passar pela Série B. Aí, Série B, Mota. Se você souber explorar, é legal. Time grande não cai. Não, obrigado o quê? Vocês querem no Paulista? Ô, amigão, quer mandar um abraço pra alguém? De novo isso, né? Quero mandar um abraço pra todo mundo do trabalho aí. Boa. Tá me escutando. Com certeza, os amigos... Que sempre eu não escutava vocês, odiava o programa, mas depois que um amigo meu me fez escutar até o fim, achei sensacional. Doemênico é o cara mais coerente que tem aí. Muito obrigado. Fala sempre. É, o Doemênico. Doemênico. Doemênico. Ele dói mesmo. O mano, sensacional, só fala coisa certa. Obrigado, irmão. Olha, a voz do povo. Aí tamo na rocha. É a voz do povo. Aí tamo no asfalto. Aí, Domênico, somos invejados. A voz invejados. Do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Eu vi nas últimas eleições que o povo fez. E, Benja, só o Ralinha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa, mano. Ganhou o kit top aqui da Bozano, tá bom, amigão? Beleza, obrigado, cara. Valeu! Tá bom, valeu, meu velho, abraço. Abraço. Valeu, irmão. Valeu, tudo de bom. Pois é, este é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página sem parar no Facebook. Vamos lá, mais ouvinte participando. Vai, ó. Facebook. Alô? Alô? Quem fala? Hermínia. Hermínia. Oh, Hermínia, é o apelido da minha mulher. Era mulher de verdade. Ela era Amélia. É Amélia. Hermínia. Hermínia é de disco. Hermínia é do quê? Hermínia Neta Lima. Neta Lima? Isso. Quantos anos, ô Hermínia? 5.1. RG. 5.1 hoje. Muito importante, viu, Domingo? Ah, o que tem de importante? Quando você começa a fazer alguma coisa, termine. Ah, não! Ah, não! Sensacional! RG número 2. Genial! Termine. É genial! É. Fala, né? Pai, RG, você que é um apreciador de frutas. Sim. Qual que é a diferença entre o limão siciliano e a lima? A lima... A lima é, da Pérsia. A lima é uma laranja. Laranja-lima. Que você tem que tirar... Não. Existem duas. É laranja-lima e... Não, eu tô falando lima da Pérsia. Não. Existe a lima e existe a laranja-lima. É, eu tô falando da lima da Pérsia. Depende do tempero que tiver. A lima, você tem que tirar aquela pelezinha com todo cuidado. Ah, com a lima, persa? É. Não foi isso que eu perguntei, RG. Entendeu? Tá dando a impressão que você tá... Tá moteando. Tá fazendo a cirurgia de fimose de alguém. Tira a pele. O negócio é o seguinte, eu perguntei, RG. A diferença é um limão, outra laranja. Não, amor. Uma é verde e outra amarela. Mano. Lima da Pérsia não é laranja? Uma acho que é. Lima da Pérsia é laranja? Laranja é laranja. Uma é amarela e outra é verde. Lima da Pérsia é laranja? É laranja, lima da Pérsia, mano. A diferença é que uma vez da Pérsia é outra vez da Sicília. Lima da Pérsia é outra. Limão é uma coisa. Você não sabe responder, limão. Lima da Pérsia é limão, gente. É isso que eu tô falando. Gente, quando eu venho aqui e pergunto a diferença entre limão siciliano e lima da Pérsia, é referente ao limão, cacete. Lima. Eu tô perguntando a laranja. A Pérsia... Aí eu lhe pergunto, meu camarada. É limão também. Você existe limão da Pérsia. Não, mas o RG agora foi rolando Lero, mano. Tem razão. Não sabe responder, fala não. Você tá é amarelo, sabe? Um é limão, é amarelo não, e o outro é verde. Não, é isso. Porra, é música isso? Com limão. Meu limão, meu limoeiro. Eu sou Simona. Meu pé de jacaranda. Ô, Hermínia, qual que é o bairro que você mora? Jardim Aclimação, olha! Santo André. Santo André, já já falou. Ela já falou. É, boca de graxa, fala mais que não sei o quê. Ah, isso! Xingando o ouvinte. Não xinguei, estragou. Oi, Hermínia. Oi. Eu cairia a ligação dela sem querer. Que isso, tá querendo derrubar a moça. Ah, não faz isso, mas não ama que eu tô esperando. Esperando? A moça não, a ligação. Ela só tá falando que o marido passou pra ela. Não leva em conta. Lá. Marido bala também, velho. Passou pra ela e hoje é só virgem, é. É, mala, já ligou. Você nem sabe que time torce. Deixa eu perguntar, Bolsonaro, o que você acha dessas ouvintes que ligam e o marido fica soprando tudo? Olha só, eu acho... Não, ele não sopra nada, não. Olha só, eu acho legal, porque uma família é o homem e a mulher. Então, pra mim, tudo bem, não tem problema, tá ok? Então tá bom, eliminei o time, hein? Palmeiras. Nós, é verdade. E qual o nome do seu marido? William. O William do quê? Almeida. Do quê? Almeida Dias. É, vê aí, Bar, no Batata Bar. Você sabia que eu sou palmeirense. Ah, mas daí? Ah, vai cair. Peraí, vai cair um cápsulo. Foi ele que digitou o telefone. Pera, o Bolsonaro, você sabia que eu sou palmeirense? Pera, o Bolsonaro, você torce pra quem? Eu sou palmeirense. Também? Palmeiras. De verdade, de verdade. Procura aí no Google. E aí, Hermínia, tá confiante? Ou já largou a mão? Não, tenho certeza, vai conseguir ser campeão. Não é possível que aquele técnico vai ser tetra, não tem jeito. Tetra vice? Tetra vice. Vamos superando os objetivos. Trivice já é, né? Já é trivice. São Paulino que não seria, né? Como é que é? Não, a gente vai ganhar esse título do Santos, chega de serviço. Não, não seria? Que foi o Bolsonaro? Não. Fala aí. Eu sou palmeirense. São Paulino que eu não seria, tá ok? Por quê? Explica. Porque eu sou palmeirense. Não, mas explica. O meu mas marido não gosta. Fica aqui apitando ao lado, vascaíno, quase caindo. Ele é macho, aqui, né, velho? Falando besteira. Ele é vascaíno? O macho pra falar. O teu marido é vascaíno? Ele é vascaíno, já deixa ele ficar quieto, já é normal. Já caramba, hein? É um não responde, não. Eu tenho mais a ficar quieto mesmo. Isso, não responde, não. Quando o Vasco agora tá jogando. Uma de Santista aqui. Quando o Vasco tá jogando, você fica cornetando ele? Tá secando a pimenteira nossa aí, teu marido? Aí, eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito bravo que o Palmeiras entregou o jogo pro Vasco. Você acha que entregou, é? O Domênico tem essa leve impressão também. Pô, com certeza, entregou. O Domênico também acha. Como é que chama? Não falei isso, não. Como é que chama? Falou sim. Ah, eu acho que entregou sim. Eu só disse que achei estranho. Isso achei estranho, o Eurico tá aqui também. Como é que chama? Muito estranho. Tudo estranho. Voz de Twitter. É muita amizadinha pro meu. Ô, Emília, pergunta pro William. Amizadinha, muita amizadinha. Pergunta pro William, se quiser, o Santos pode ajudar também o Vasco a não cair, igual fez com o Palmeiras. Ah, falou que o Santos pode ajudar o Vasco. Vai agradecer. O Domênico não ficou bravo, perdeu a graça. Ô, Hermínia, e amanhã nós jogaremos contra o Atlético do Paraná lá, hein? O que você acha no brasileiro? Já foi acho o brasileiro? Acho que vai empatar. Acho que não ganha, não. É? Difícil? Eu acho que o Palmeiras perde os jogos muito fácil. O Palmeiras tá igual o Robin Hood, ganha dos grandes, perde pros pequenos. É, o Atlético Paranaense é médio, então teremos um empate. Se perde o pequeno aqui, né? Os que o Atlético do Paraná tem dois grandes jogadores. Tem o goleiro, que é o Weverton, que pega muita bola. Três. Ela fez o ditado errado, hein? Marcos Guilherme e o Walter Gordinho, que são bons. Ela vai ser. É a tira dos grandes pra dar pros pequenos. O Walter fazendo gol, hein? O Walter voltou a fazer gol. O Walter, ele joga pra caramba, é que ele escolheu o time errado pra ele ir. No Palmeiras, o Walter. Bastante gol no Palmeiras. Como assim fez bastante gol no Palmeiras? Não lembro, não. Ele sempre fez quando jogava no Goiás. Nem lembro. E o Palmeiras perder pra Goiás duas vezes, perder em casa, perder pro Se fosse só Goiás, hein? Se fosse só Goiás. Perder pro Esporte, perder pra esse time ruim. Eu concordo com a moça, hein? A Hermínia tem razão, irmão. O Palmeiras perdeu ponto pra cacete que dava pra ganhar. Tomar 5 do Chapecó, velho. Olha. 5 do Chapecó, não, precisa ser especial. Bem, mas Portugal, o 5 do Chapecoense foi lá. Não importa. Eu entendo que não poderia tomar goleada. Pode. Mas perdeu fora, entendeu? Só fala, tem jogo em casa que perdeu que não podia perder. Goiás, Ponte Preta. Ponte Preta, não vou lembrar de tudo. Esporte. É um time ruim. Você entendeu? Não pode. Não pode. O Flamengo perdeu pra ponte duas vezes. E a gente já comentou isso em outros campeonatos. É, A balança do campeonato é o time menor. É o pequeno, né? Se você não consegue fazer a ida e a volta no time pequeno, você se complica no campeonato. Você não consegue... Por isso que é um time em formação, porque ele é instável. Então. Ele não tem um padrão de atuação que garanta a vitória contra o time pequeno. Tem que mandar aquele Alexandre embora. O cara é muito ruim. E todo time que ele vai, os caras falam assim, ó, ele é bom e não fica em nenhum. E é quase certeza que ele vai. Ah, ele não vai ficar. Eu acho que eu tô com muita saudade do Valdívia. Ele tem uma cara de Botafogo, velho. Desliga esse telefone, mesmo, pelo amor de Deus. Meu Deus. Mas o Valdívia quase... Eu tenho saudade, infelizmente eu tenho saudade. Mas ele quase nem jogava. Põe ele na sua casa. Olha, eu tenho mais saudade do Leandro Pereira do que do Valdívia. Ele não jogava. Não, Valdívia, mesmo jogando um sim, 10 não, eu preferia que ele tivesse, que eu acho que tava melhorzinho. Que melhorzinho, ele tava machucado junto com o Felipe Josué e com o Cleiton Siqueira. Era mais um DM. É, claro. Não é Felipe Josué, Felipe Gabriel. Felipe Gabriel. Agora, o nosso Cleiton Xavier, o Valdívia de vez em quando ele aparecia num jogo ou outro. O Cleiton Xavier nem aparece. O Cleiton Xavier foi enganação. Eu também acho, hein? Caíram num contra-sereia aí que. Ô, Dinorá, o que estão te xingando aqui no Twitter? É Termínia, não é Dinorá? Não, é Hermínia, não é Termínia. Hermínia. Estão xingando ela aqui por causa do Valdívia. Por que estão xingando? Deixa ela ter a opinião dela, gente. Eu acho que eu gosto. gostava do Valdívia. Ah, ela gosta, deixa ela gostar, ué. Eu assisto o jogo do Chile hoje. Ô, Hermínia. Eu assisto mesmo o Chile, eu torço pro Chile pra ficar dele. Ô, Hermínia. Ela gosta, igual do Valdívia, ué. E você acha que o Peru vai deitar e rolar no Brasil hoje ou o Brasil vai deitar e rolar no Peru? Cara, que pergunta, hein, gente? Difícil. Eu acho que vai dar empate, sabia? É, né? O Peru de Gareca, empate, né? Empate aqui? Peru de Gareca hoje. Bora, mas se empatar não, aqui, bora, se empatar aqui, velho, começa a nem fazer mala pra o Mano Copa. Acha que o Guerreiro faz gol hoje. Pô, o Mano gosta do Guerreiro. Na minha família eu tenho um sobrinho casado com uma sobrinha minha que é peruano, né? Então a gente até que torce um pouquinho pro Peru, ver se ganha alguma coisa. E a tua sobrinha gosta do Peru? Não. Pior que gosta, deve ser. Gosta do Peru. É uma novinha, hein? Ela nasceu lá, né, porra? Não, o esposo dela nasceu de um peru. O esposo dela nasceu de um peru. Olha, é o que eu mais gosto, viu? Dos peruanos. É. Olha o que você vai falar. É verdade. Cuidado. Tá bom, Hermínia, um grande beijo. Quer mandar abraço pra alguém? Manda. Vou mandar pro Júlio lá, o peruano. Peruano? Eu quero ganhar um produto Bozano. Mas como é que só fala? A nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa, ganhou. Ganha um kit top Bozano pra você tirar o buço. Tirar o buço, velho! Que isso? Mulher tem bigode, rapaz! Não, tá louco. Meu marido, que ele tem uma barba bem cerrada e tá precisando. Tirar o buço, cara. Tá bom, vem ser a mulher, vem já cá e pega, tá bom, Hermínia? Ô, Bolsonaro, você gosta de barba? Você quer só ver meu beijo? Beijo, Hermínia. Você gosta de barba? Eu acho que o homem tem que ser barbudo, tá ok? É isso, é o que? A masculinidade do homem, tá ok? Porque quando o homem não tem barba, é o que? Ele se depila, que nem o Cristiano Ronaldo, que nem o Mota, tá ok? Nada contra os gays, tá ok? Mas eu não gosto do Mota. Bom, vamos ao terceiro agora, sem mais um momento, sem parar, né, aqui no estádio. Três ouvintes na sequência, viajou e quer compartilhar uma imagem bacana, marque suas fotos com hashtag sem parar oficial. O que foi, Bá? Deu problema? Ah, não, não deu, né? O Sombra já chegou aqui. Alô? Alô? Quem fala? Damião. Damião? Isso. Damião do quê? José Damião Silva Santos. José Damião, tá bom. E quantos anos? 34. 3.4, RG. Oh, tava pensando agora, hein? É? Em quê? Pensou? Em quê? Já pensou? O quê, RG? Um Damião cheio de Itaipava agora. Ah, não! Aí eu achei demais, hein? Sensacional. O Damião já ligou. Já ligou, Damião? Já ligou, já. Já ligou, Damião? Já ligou, hoje é só vez? É, valeu. Valeu. Obrigado. Um abraço ao Cosme. Mande recomendação da Cosme. Liga pra outro. Ô, Bolsonaro, você gosta de ouvir de virgem? Com certeza, né? Que demonstra que ele nunca usou o furinho. Alô? Porque... Alô? Alô? Quem fala? Washington. Washington do que, Washington? Washington Melo Cardoso. O Bá tá perguntando se não tem apelido, que ele não consegue escrever o Washington. Puta nome. Puta nome de o Bá não consegue escrever o Washington, não, velho. Quantos anos você tem, Washington? Nome de avenida, peguei o Washington Melo. É. Quantos anos, Washington? Eu, 2.5. 2.5, RG. É, só falta ser o Luiz, né? O Luiz? Por que, Luiz? Washington Luiz, né? Ah, sensacional. A Domênica é o Jack casado. É do lado do Duque Estrada. O meu sobrenome é... Eu sou casado, ô, trouxa. Rego. Trouxa. O seu é Melo. Vai ser Domênica Melo Rego. Sou casado Melo e regazado, viu? Procura tuas negas aí. Ó, oh, qual que é o bairro? Eu, Vila Dalila. Vila Dalila. Ah, é do lado de Vila Sansão. Eu certo. Vou dizer um negócio pra você, é Zona Leste. Isso mesmo, é perto da Penha. Isso mesmo, Domênica. Tá bom. Isso mesmo, Benji. Isso mesmo. E o time? Qual que é o time? Corinthians, né? Santista, lógico, né? Aê, velhinho. Quarta parada. Ah, mano, sagrada. Santos maravilhoso. Nada tão grande. Fica quietinha aí, a galinha. Agora é a sua vez. A galinha não, né? Ó, ela tava quieta, você foi lá e alfinetou ela, RG. Fica quietinho. Ah, eu tô quietinho aqui. E aí, peixe? Tranquilo. Acho que tá grave. Alô? E aí, peixe? Quer o ganso de volta, velho? Quero nada. Já fez a parte dele no Santos, agora o Palmeiras que fique com o São Paulo que fique com ele. É, bom, ainda bem que o Palmeiras entrou. Ainda bem que o Palmeiras entrou na briga agora, né? É, tem que ficar com ele, já tá todo ferrado ali, já era. É, vai ser complicado isso aí. E me diz uma coisa, você acha que o nosso peixe chega na Libertadores por onde? Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil? Vai chegar pela Copa do Brasil, vai meter um sacode nos porcos. E vai ainda ficar em quarto colocado ainda lá no Campeonato Brasileiro. Você acha que fica em quarto? Fica. Se ganhar a Copa do Brasil? Ainda fica em quarto. Tá certo. Ainda fica em quarto, sim. E nessa parada aí, pra 2016, quem você acha que fica e quem você acha que vai mesmo? Você acha que o Lucas vai embora, o Lucas Lima vai embora mesmo? Ah, eu acho que o Lucas Lima fica até o meio do ano e depois vai embora, né? O Marquinhos Gabriel com certeza não vai ficar, mas o resto vai manter, né? A gente tem uma base boa aí, a base tá toda nas finais, sub-13, sub-11, sub-17, sub-20. É, o Gabigol... Tá tudo nas finais. O Gabigol manifestou aí, igual fez o Lucas Lima, que quer continuar mais um pouco, né? Então deve realmente ficar aí, pelo menos pra... E o Santos pegar uma Libertadores pra disputar a Libertadores. O resto da garotada eu também acredito que não deva mexer muito, não. Eu acho que deve ficar com uma base boa aí pra 2016, né? Ah, não. O Santos, graças a Deus, a gente pensou que ia cair, né? Mas... Eu não. Cabeça, né? Eu não achei que ia cair, não. Não, eu não achei assim. Não. Achar, falar assim, não, você achou que ia cair. Eu achei que ia ficar na parte de baixo da tabela. Ah, sim. Né? Lá pra debaixo da tabela, 14º, essas coisas, inclusive, entendeu? Porque do jeito que tava... O Santista... Fala, Zedão. Eu vou perguntar pro Domênico aqui, porque é evidente que o Santos vai ser campeão. Domênico, se você acha que o Santos vai ser campeão, fique quieto nesse momento. Vai, tá vendo? Ficou. Mandou? Tá certo. Até o palmeirense concorda. Olha... Depois eu não sou jornalista, hein, mano? Mas, ó, tá todo mundo dando o Santos aí como favoritaço. Eu ainda acho que o Santos é favorito pra conquista da Copa do Brasil. Mas quem falou favoritaço? Ah, o pessoal tá cravando o Santos aqui 80-20. O Portuga falou 90-10. Não falei 90-10. Falou sim, seu covarde. Eu falei... Você falou sim, seu covarde. É. Quer que eu fale de novo? Ah. 95-5, eu falo, então. Ah lá, covarde. Se você quiser, eu não tenho medo, não. Eu falo mesmo. Foi só na pressão, viu, RG? É, foi só colocar o portão contra a parede, aí ele foi lá e... Vocês beijou por quê? É então, que ele falou se fora proteger, do ar. Né? Eu tô no 60-40. É, eu acho que até um pouco menos. No Campeonato Paulista eu falei também. Eu acho que era 70-30. Eu acho que era 70-30. E você acha o quê agora? 95-5. É muita coisa. Eu achava que era 70-30. Exato. Eu achava que era 70-30. Só que o negócio é o seguinte. Com dois fatores, Sombra... que beneficiaram o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras conseguiu reduzir o favoritismo do Santos. O primeiro, a parada. A parada eu acho que foi mais benéfica pro Palmeiras do que pro Santos. Por quê? Porque o Santos já tava com o time embalado, encaixado, e o Palmeiras tava ali meio que o árbitro abrindo contagem. O Palmeiras tava grogue. Se o Santos pega o Palmeiras naquele primeiro jogo, naquela data que era pra acontecer, possivelmente o Santos teria feito o resultado, principalmente pelo fato de ser na Vila Belmiro, com mais de 2 gols de diferença. E tem agora, a possibilidade de recuperar jogador machucado. Agora bateu, Sombra, o sino, o Palmeiras foi pro banquinho lá, descansou, tá certo? E pode ser que agora comece um outro round, RG, e o Palmeiras volte melhor. Viu o Sérgio Malandro, fez churrasco? O segundo motivo, Sombra, tá agregado em dois fatores. O primeiro, o fator do Palmeiras decidir em casa. E o segundo, o ser humano, quando bem motivado, e o ser humano bem motivado, todo mundo sabe como você faz, você abre uma mala cheia de dinheiro que o cara mata até a mãe, o cara consegue aí talvez depende superar... Depende do filho, hein? Não, imagina. Mas qualquer filho bem motivado por dinheiro mata a mãe agora. Sim. Você é louco. Sim. Aí quanto que você cobraria pra... Então, vê a Richthofen lá. Richthofen tá aí pra não me... Você falou qualquer filho. Qual é o seu preço? Ah, eu não mataria os meus pais. Ah, então... Porque pra mim... Olha, o dinheiro, pra mim, é... Você viu o que ele falou no primeiro momento, né? Não. É que eu não me uso como parâmetro, porque eu sou um ser diferenciado. Você é o concurso. Eu uso vocês como parâmetro. E a humildade? Cadê a humildade? Tá, Suzana Richthofen tá aí pra não me desmentir. Mas não use exemplo chulo pra fazer... Essa cara de irmão cravinho. O negócio é o seguinte. Igual aquele besta lá também, que ganhou na Mega Sena lá e pegou uma amantezinha, a mulher mandou matar o cara lá. Sim. O Perneta, lembra lá? Então, foi a Batsudaka? Não, foi o Perneta, velho. Foi outro. Tragédia que eu tenho. Fazendeiro, né? Mas tá muito extenso isso aí. Tá muito louco, velho. Hoje eu vou concluir, RG. Vai, o primeiro fator eu já citei, o segundo é esse aí. O Palmeiras decidiu em casa e motivado com uma mala de dinheiro. Eu acho que o favoritismo hoje do Santos, RG, ainda permanece favorito. Mas eu acho que agora é 55-45. Eu penso ao contrário. Eu penso que essa parada, ela também ela pode ser benéfica para o Santos, porque o Santos vinha de uma sequência e de uma pegada forte nas duas competições, sem dar descanso para ninguém. Então, acho que vai ser beneficente também essa parada para o Santos. Eu não... E outra coisa, os jogadores do Santos... Mandou um beneficente aí, ó. Os jogadores do Santos também querem ganhar a Copa do Brasil. Eles nunca ganharam a Copa do Brasil. Washington! Essa é a informação do RG agora. Peraí. Essa informação da RG não pode passar batido. Presta, essa eu não sabia. Qual? Os jogadores do Santos querem ganhar a Copa do Brasil. Palmas para o RG. RG. Parabéns. Olha essa aí. Ô, Bolsonaro, te surpreendeu essa informação da RG? Não, piadista, o meu comentário. Você falou assim: os jogadores do Santos querem ganhar a Copa do Brasil. Me surpreendeu, não sabia. Pois é, da maneira. Se você tivesse prestado atenção no comentário do Mano, você entenderia a minha resposta. Grana, eu prestei, porque ele falou que a grana que o Palmeiras está oferecendo para os jogadores. 350 mil para cada jogador. Impossibilita a vontade do Santos talvez ganhar a Copa do Brasil, seu Jair. Ó, imagina o Benjamin. 350 mil, você faria muita coisa, hein? Boa. 350 pau, você matava alguém. Ele gosta de ser corria de costa. Dinheiro não faz ninguém aprender a jogar. Corria de costa. Eu não matava ninguém, não. Washington é melhor que a boca. Washington, boa noite pra você, cara. Obrigado pela audiência. Tudo de bom, hein? Não fui eu, foi ele que falou. Obrigado, Sombra. Não, só uma que o Mano tava falando aí, sobre o Palmeiras. Só que eu tava escutando aí, que eu escuto muito rádio, né? E o pessoal falando que o Palmeiras, ele foi pra Atibaia, a gente viu as notícias. E até falaram que eles estão motivados, só que o pessoal, eles ficaram de folga, não sei até quantos dias aí, voltaram e esse final de semana foi domingo, eles estavam tendo o show do Sérgio Malandro na concentração. Show do Sérgio Malandro? Eles preferiram eu do que o Rudy, porque eu sou muito mais engraçado. Teve coisa, a apresentação do Sérgio Malandro na concentração, junto com a família. Então, assim, trabalho do Santos, verdade. Em si, eu acho que tá tendo até mais, assim, tipo, trabalho, né? Porque, assim, o Palmeiras, ele veio numa levada que eu achei assim, eu falei, pronto, vai bater lá em segundo, porque o Corinthians não tá bem, não tem o que falar do Corinthians. Falei, vai bater lá em segundo lugar. Só que veio com uma debandada, caiu de uma vez, e, assim, o que os caras ganham, eles não precisam de motivação. Entendi. Não é verdade? É, eu acho, em tese é. Ah, não acho, não. Não acho, não. Ah, você tinha que discordar, velho. Não é porque o cara... Dinheiro não ensina. Não é porque o cara ganha bem... Que ele não precisa ter uma motivação, gente. Todo ser vocês são engraçados, vocês falam de mim, então vocês estão falando o quê? Que tudo é só dinheiro. Não é só dinheiro. Não, você entendeu, tem um trabalho, você tem uma equipe. Que problema ele tem? Vem cá, não é porque a pessoa tem dinheiro ou ganha bem que ela não tem problema. É verdade. O problema das pessoas resume só a dinheiro na vida? Mas você não pode colocar... Quer dizer, todo mundo que tem grana não tem problema na vida. Mas você não pode colocar vocês... Ou o Santos jogando mal era salário atrasado, concorda comigo? Não. Amigão, deixa eu te explicar. Não, não concordo, não discordo totalmente de você. Eu vou te contar uma história que é interessante. Ríspido. Há uns 20 anos atrás. Sincero. 20 anos atrás aconteceu uma história que foi contada por pessoa que tratou do assunto, inclusive. Era um jogo decisivo, desses de mata-mata, né? Aí chegou lá no vestiário, todo mundo lá, opa, como que tá a equipe aí, etc e tal. Todo mundo aí na vibe de ganhar o jogo. Aí olhou lá pra um jogador e falou assim. Ele tá com algum problema. O cara tava estranho, o cara não tava legal. Meio branco. Aí chegou pro jogador e perguntou, você tá com algum problema? Doutor, sabe o que é? Eu tô com as minhas duas esposas aí no jogo me esperando. Como assim duas esposas? Ele tinha uma esposa aqui e uma outra esposa no Rio. Aí a esposa do Rio veio pra cá. Meu Deus. As duas estão aí fora. É forte, Brasil. As duas estão lá fora, as duas vão me esperar depois do jogo. Ai. Como que eu vou tratar dessa história? É forte. Caraca. Aí o diretor chegou, catou uma das esposas, levou para um camarote de um lado do jogo. E pegou a outra, levou para um camarote do outro lado do jogo. E chegou no fim do jogo, sumiram com o jogador, falando, não, ele teve um problema, vai ter que fazer um exame, não sei aonde. Sumiram com o cara, para o cara poder jogar tranquilo e saber que não ia ter problema. Ganhou o título desse jogador, Sombra? O cara bem... Hã? Ganhou o jogo? Ah, não sei porque eu botei o hino aqui. Mas é, aí... ele ganhou, pelo menos? Né, eu não lembro se não ganhou lembro. Nessa... Né, acho que não. Não. Acho que perdeu, não. Não ganhou. Mas... Jogou tranquilo. O cara ganhava bem, tava num puta time, etc. Era forte o problema, mas ele Brasil. Tava com um problema pessoal forte naquele momento, cara. Brincadeira. Mas é, se eu fosse jogador de futebol pra uma partida e falasse, ah, suas cachorras estão doentes, você tá louco. Posso você não é nem pro jogo. Não, mas eu acho engraçado, os caras falam jogador de futebol, parece que o cara tem que ser uma máquina. Não é, mano. O cara não, não pode não ter adianta. Problema, o cara, nada. A vida do cara é um mar de rosas, porque o cara, um ou outro, que também não são todos, ganha bem. Cara, Cara, quantos caras. E cara, alguns nem recebendo tão, às vezes. Ô, Washington, um abraço pra você. Um abraço. Até mais, gente. Vocês são demais. Alô, Belinho. Um abraço. Valeu. Obrigado. Até mais. Agora, tem cada história de jogador de futebol. Imagina. É que a gente não tem pode um jogador, contar aqui, tem, cara. Tem um dos ídolos da década de 90 no Corinthians, que um dia no treino ficou desesperado no meio do treino lá. Tinha quatro. Quatro? Tinha. Quatro mulheres? Tinha. Uma já dá uma dor de cabeça. Os seguranças do Corinthians da época. Quatro, segurança do Corinthians da época não sabia o que fazer pra ajudar o cara, viu? Pô, mas com quatro, como é que vai fazer pra ajudar? Pô, tem que jogar dentro do porta-mala. Muito bem. Esse foi o momento sem parar. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o sem parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam Sem Parar. Aliás, essa história do Sem Parar imposto de combustível é demais, cara. É bom. Legal, hein? É mão na roda, hein? Mas você não quer nem abrir o vidro. Não precisa nem abrir o vidro. É. Não precisa abrir o vidro. O cara vai... Você faz assim com a mão. O cara vai lá, abastece e vai embora, rapaz. Já é. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem parar, em todo o lugar. É verdade. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Narigudo, vamos falar agora de Consórcio Honda. Cadê o pessoal do Consórcio Honda que vem aqui hoje? Tem uns caras aí, pra dar o nome deles. Cadê eles? Tá aí? Estão tudo escondido aí, pô. Ah, estão aqui? Temos cara aqui, aí. Ó. Pô, esse cara é do Consórcio Honda ou o Marcelo Camelo lá do Los Hermanos? Que voltou, hein? Nossa. Los Hermanos voltou, tá nativo agora. Eu prefiro... É o urso lá, tem mais um urso. Olha só, o Los Hermanos voltou mesmo? É. Nossa, eu prefiro, dois dias de Yom Kippur. Ah, não. Olha, eu tenho uma grande novidade pra você. É o Consórcio Honda que tá dando 50 motos CG, CG 160 Titan. Todos os meses na promoção, chegou a sua vez. Muito fácil participar. Basta você comprar uma cota de consórcio que você já estará concorrendo. E mais, hein? Você que já é cliente do Consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances de ser premiado. É fácil, é barato. Amigão, é a hora, é o momento de você comprar sua Honda. E o melhor de tudo, Dodô? Diga. A frase, você não paga juros. Aí é legal, hein? Muito legal. Porra, não paga juros? Porra. Olha só, BIS 125EX a partir de R$ 164,00 mensais. PCX a partir de R$ 203,00 mensais. Então não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. E já saiu o primeiro sorteio da promoção. Os 50 ganhadores representam 18 estados. Nós aqui de Sampa estamos com sorte, tivemos dois ganhadores. O Antônio Carlos de Melo, de Mogi das Cruzes, e a Francisca Eugênia, aqui de São Paulo mesmo. Então compre você também, amigo, uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e seja o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titan para casa. Olha, se não der tempo hoje, liga lá, dá um pulo lá amanhã na concessionária Genial Leste. Procura o Marcos Fernandes, lá o Marcão, gerente, que é gente boa pra caramba. E liga e marca com ele e fala, o Ben já falou que eu quero um tratamento VIP, hein? 2253-0000. 2253-0000. Promoção, chegou a sua vez, consórcio é Honda. E um abração pra galera da Honda, o pessoal da Honda. Como é que você chama? Luciano, Felipe e o Maxwell. É isso. Boa. Aí. Maxwell Smart, lembra? É verdade. Amigo. A gente tem que tomar cuidado. Sapatofone. Fala essas coisas, viu, bicho? Nós somos velhos já. A gente fala de coisas que só os negros que têm nossa idade lembram. Mas aí, mas tem muita gente da nossa idade que ouve. Não, eu sei. Tem gol. Nossa, você tá deprê, velho. Eu deprê? Pode falar, você entrou no estúdio hoje. Eu deprê? Viu uma carga negativa. Tá meio deprê, velho. Presta atenção. Daniel Alves tá errado. Presta atenção. O programa tava no maior alto astral, tava, Basalho? O programa tava no maior alto astral, maior vibe, legal. Nossa, o sombra entrou, velho. Veio aquela energia negativa. Como que chamava? Então você tá dando razão pro Daniel Alves. Lembra do cupê mal assombrado? Lembro. É o cara. Não, tô pensando no mercado. O cara vem falando de morte, de não, coisa não, ruim. Não, tô pensando no mercado. Se a gente ficar falando muito de coisas que as pessoas não sabem, a pessoa fica boiando. Isso que eu chamei que é o Maxwell Smart. É. Mas teve a regravação, o remake do Agente 86. Que foi um lixo. Um né? lixo. É. Um lixo. Um lixo. Como a maioria dos remakes são lixo. Os remakes maioria costumam lixo. Ser muito... Lixo. Vocês viram essa história do Luxemburgo, rapaz? Outra? Já vi você querendo falar coisa que não deu. Não, de eu novo. Li ontem aqui no... O que foi dessa vez, porra? No Bastidores FC. Ah, de novo? Que é fofoca. Deixa fofoca isso aí. É, fofoca. Fofoca. Tá aqui, olha. Deixa no Bastidores FC, blog dos jornalistas Alexandre Losetti, Martim Fernandes e Vicente Seda, né? Lá do Globoesporte.com. Esse aí eu gosto, hein, meu? Qual dos repórteres você gosta mais? O Vicente Seda. Ah, é? E aquela música do... Ele é bem bolado. Quem tem seda? Bem bolado. Quem tem seda? Ai, ai, ai. Bom... Desculpa. É... Não, Calção, você pode falar a hora que você quiser. Abrobis. Você gosta pela agora... composição do nome? Vicente com certeza. Seda. Eu conheço ele. Mas o Bolsonaro gosta dele também? Não, esse não. Eu sou contra, entendeu? Devemos proibir, né? Esse tipo de coisa na imprensa. Que você tá incentivando ao jovem o quê? Usar maconha. O Bolsonaro e do Monta, você gosta, Bolsonaro? Olha, eu não tenho nada contra ele, mas eu gostaria que ele tivesse uma morte bem tranquila, bem calma. Mas nada contra, tá? Todo dia, toda vez na vida alguém morre, tá vendo? É um lixo, velho. Mas o Bolsonaro, Bolsonaro, ouve aí essa aqui, olha. Vamos lá. Você tá demais, Anderson. Olha o título do blog dos caras. Por dívida, justiça busca Luxemburgo na sede do Corinthians e não encontra. Pô, mas o Luxemburgo foi trabalhando com o Corinthians em... Muito 2001. Bem, aí eu vou ler o corpo. É o endereço, deixou o endereço. Aí se liga no corpo da Corinthians. Você não atualizou o cadastro. Ouça a notícia. É. O técnico Vanderlei Luxemburgo deixou o Corinthians há quase 14 anos. Mas ainda usa o endereço do clube para assinar contratos de empréstimos bancários. É óbvio. Hoje, no Tianjin Songyang, time da segunda divisão chinesa, o treinador está sendo executado por um banco por uma dívida de R$322 mil contraída pela empresa de uma de suas filhas, da qual ele é avalista. Uhum. Na documentação para que o crédito fosse concedido, Luxemburgo apresentou como seu endereço a rua São Jorge, 777, Parque São Jorge, onde fica a sede social do Corinthians. O documento foi assinado em 30 de abril de 2014. Ou seja, uma pessoa que faz isso aí não pode estar bem intencionada. Né? Mas isso aí, deixa eu te falar, deixa eu prescrever a dívida. Isso aí caducou a dívida, você tá cobrando o quê, porra? Quando você vai pegar dinheiro... Caducou essa porra. Você vai pegar dinheiro no banco, é uma burocracia que a pessoa dinheiro, levanta a sua vida inteira. Do Domênico, cara. Não, mas é que tá, quando você é avalista de uma dívida, você também é fiscalizado pelo banco. Você também tem que apresentar a documentação sólida. Me causa estranheza, Sombra, isso passa batido. E querendo ou não, quando, por exemplo, o Bar vai pegar uma dívida, eu sou avalista dele, a burocracia com relação a mim será tão grande quanto a dele. Ele vai ter que apresentar as documentações ali para que ele comprove que ele tem, talvez, aí a condição de pagar pelo empréstimo que ele está fazendo. E eu também tenho que provar aí com documentos sólidos, inclusive aí, como eu posso estar ajudando ali, talvez. Olha, mas é que é um tijolo, é o passaporte da personalidade, mano. Não, mas aí que tá, RG. Com relação aí à atitude do Luxemburgo, eu não vou nem colocar aqui em questão, você é mulher. Porque isso daí pode até gerar processo mulher, se eu falar o que eu tô pensando. Você é moleque. Cada um que faça o seu juízo. Pois é, eu não preciso aqui ficar falando que todo mundo já deve estar pensando a respeito disso. Mas, Sombra, que é estranho. Com relação ao banco também. Vocês estão com exagerando. Com relação ao banco também. Puta, tá de brincadeira, Benjamin. Que exagero. Roxemburgo, eu pedi dinheiro emprestado no banco, eu sei como é que é, velho. Porque eu vivo pendurado em dívidas. Eu vou dizer onde você tá pendurado. Olha, essa que ele mandou foi pior que botar o endereço errado. É um exagero. Às vezes, quantas vezes vocês querem atualizar cadastro. Às vezes vem aqueles e-mails, né? Pô, precisa atualizar cadastro. Você esquece, cara. Não, mas a questão não é atualizar, Benja. A questão é que quando você vai apresentar a documentação que comprove o seu endereço, tem que apresentar a documentação atual. Como que ele pode apresentar a documentação em 2014, de 2001, velho? Não, não é que apresentou, às vezes é um... Sabe aquele documento que você tava ali, você fala assim, ah, não vou tirar xerox agora, vou aquilo lá. Aí você dá aquele que você não viu. Você tá atrasado. Eu nunca fez isso? Sei que você tá usar a tua frase. Que atira o primeiro sábado, mano. Mas é sem perceber. Ó, tem um dirigente aí. Pô, esqueci de pagar R$320 mil. Tem um dirigente aí, o RG conhece, que uma vez foi pegar um papagaio no banco, papagaio pegar uma grana lá, o avalista era o pai. Foram cobrar no cemitério, velho, porque o pai já tinha morrido há alguns anos. Então. Sabia disso? Não. Ah. Eu não duvido. Não é? É verdade? Eu não sei. É verdade? Esse é fato. Esse é fato. Pô, outro não fugiu pra Itália com o passaporte do irmão morto? Esse é fato. É. Também. Não, são situações que eu vou te falar. Acontece. Viu? Argentina vence por 1-0 a Colômbia. Jogo agora, gol de Lucas Pires. Ah, mas já a Colômbia empata. Não vai empatar. Estádio 97, tem oferecimento da Esser. Não vai empatar nada. Construindo com valor. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É, o Jová dando razão pro mano aqui. O Jová manja do negócio, hein? É nóis, é nóis. Ah. Tamo junto, Jová. Que história é essa aqui? Major chefe? É isso aí, tá ok? Exatamente. Invadiu o programa, tá ok? Ah, é? Porque não tava de acordo com o que tava acontecendo lá, tá ok? Mas antes ir pro Major Chefe, vamos lá. O deputado Bolsonaro. Oi. Tá ok? Se tivesse. O deputado. Ué, tô vendo. Se tivesse num penhasco. Ele gosta do besta. Se tivesse num penhasco. Quem tá no carro não tá vendo. Se identifica. Se tivesse num penhasco. Vamos lá. O Mota. Qual a altura do penhasco? 4 mil metros. E do outro tem um leão faminto. Você tem que salvar um. Um leão que não come, é uma semana que tá faminto, ou Mota? Eu gosto muito dos animais, tá ok? Tô muito a favor dos leões. Agora eu acho 4 mil metros muito pouco pro Mota, tá ok? Eu preferi um lugar maior, tá ok? Mas eu gosto muito de você, viu, Mota? Nada contra. Só fica longe. Ah, é. Não é verdadeira. Boa noite. Hoje faremos aqui um delicioso prato apenas com ingredientes frescos. Hoje não vai ter nada de fresco aqui nesse programa não, tá ok? O Estádio 97 apresenta Major Chef com Jair Bolsonaro. Eu não sou a Valesca Popozudo, mas comigo é só tiro, porrada e bomba, viu? E vamos já receber o participante de hoje aqui do Major Chef, tá ok? Pode entrar ele, pode vir aí, mano. É do Estádio 97, então pode vir. Eu mesmo, deputado. Eu queria saber de você se você tem experiência na cozinha, tá ok? Você faz alguns pratos legais, como é que é? Porque se fizer prato legal, ilegal, comigo vai ser na bala aqui, tá ok? Na verdade, eu nunca entrei na cozinha, mano. Minha mãe que faz tudo, tá ligado? Até o leitinho ela tem que levar na minha cama, mano. Aí, tá vendo? É uma bichona mimada. Que é isso, mano? Aqui é Corinthians. Bom, chega de papinho, tá ok? O prato de hoje que você vai ter que fazer é o quê? É a costela assada. Ué, cadê o fogão? Você quer fogão? Rapaz, deixa eu explicar uma coisa pra você. Aqui, o padrão é exército, tá ok? Você vai ter que o quê? Cortar a lenha, construir a sua churrasqueira improvisada, acender o fogo com pedra e assar. Pode começar. Tá louco, irmão? Vai encher minha mão de calo, mano. E outra coisa, quando eu faço churras, quem acende a churrasqueira é a Thaís, mano. Aí, tá vendo? Eu sou a favor do quê? Da pena de morte pra homem que não sabe acender a churrasqueira, entendeu? E não vem com esse negócio de álcool em gel, de técnica do pão no meio da churrasqueira, entendeu? Tem que ser no pelo, tá ok? Aí, bro, cadê as carnes que eu vou assar? Ah, então você tá querendo carne? Então tá aqui, ó. Ó, pode soltar a onça aí, vai, solta a onça pro menino. Peraí, peraí! Alguém prende essa onça! Sai daqui! E são quatro! Estão me atacando, todas juntas! Socorro! Me ajuda! Socorro! Ai, minha bunda! Onça, onça! Só um minuto, só um minuto. Major Chef com Jair Bolsonaro. Meu, sensacional! Ô, Bolsonaro, ô, Bolsonaro, o mano queimou sua onça. Ô, Bolsonaro, o mano. O que aconteceu? Peraí. O que aconteceu com o mano, Bolsonaro? Ah, tá ok? Queria agradecer ao Bernardo Veloso que escreveu. Okay. Ele fugiu no final, tá ok? Não, e o pior é que pega um imbecil que tá com o tempo ocioso, que é meu irmão, que deve tá, com muitos afazeres, ele deve tá muito ocupado. Mas mandar tá, só um minuto pra onça, tirou muito tempo aqui, ó. Ao invés de vocês aí que estão com o tempo ocioso, mano, repete aí, vai. Onça, onça, sobe. Rude Landucci. Onça, onça, só um minuto. Manda só um minuto pra onça aí. A gente só brinca com quem é sucesso, velho. Ah, vocês não vão doar sangue, velho. No centro do Hospital das Clínicas é aqui próximo. Já que vocês estão com o tempo ocioso, não, não, mano, ajudar os outros. Mas, ô, mano, manda um minuto pra onça. Ah, se lascar você também. Meu irmão cretino, deixa ele. Aí acorda com uma faca no peito. Obrigado, Marcão. Isso. É, aí vai falar, ah, não dei sorte na vida. Ô, Bolsonaro. Ah, é, tá okay? Obrigado pela oportunidade aí a todos, viu? Bolsonaro. Oi. Olha pra cá. Ah, você quer ver? Tá bom. Depois, vou gravar um vídeo. Tá, Bolsonaro, mas você que tava ali fazendo o programa, Bolsonaro. É, tá, okay. É que eu não gostei do termo fresco, entendeu? Aí eu entrei e foi que foi. Como é que foi a cena lá da bundinha do mano? Não, não, ele mordeu a bunda do mano, mas o mano conseguiu fugir ao tempo, tá certo? Tá ok? Ah, mas ó, isso daí eu volto a criticar. Se tá, ô Bolsonaro, se tá na jaula. Eu, faminto. Que não come há duas semanas e o Mota, Bolsonaro. Qual seria a vossa reação, deputado? Com certeza eu ia fazer carinho no leão e ia virar meu amigo, tá ok? Nada contra o moto, mas no mundo animal eu prefiro o leão do que o viado. Tá ok? Mas ó, já acabou esse Masterchef de criança aí? Ou... Não, começou, pô. Hoje tem. Volto a falar, isso daí é uma irresponsabilidade. Ah, não é. Até uma criança perder um dedo cortando uma cebola. Vamos cozinhar de reto, pelo amor de Deus. Ou até uma criança derramar água quente no próprio peito e ficar parecendo Tepes. Mas parece que a criançada lá é esperta. Ah, mas tá errado, Sombra. Cozinha não é lugar de criança, velho. Criança tem que estar brincando na sala com brinquedos que, inclusive, ela não possa engolir. Assiste, assiste. Você tá falando umas crianças de 12 anos mesmo. Não, assiste, depois anos. Você vai ver. As crianças sabem cozinhar mais que adulto. Mas tá errado, tá errado. Aprendeu com quanto? As crianças são anão gigante, velho. Aí numa dessas, já pegou aquela faca de cerâmica? Olha, ele é pior que o Bolsonaro, hein? Você tem uma faca, mas é verdade. Vocês têm uma faca de cerâmica? Ó, é certo, tô falando sério. Eu também. Por exemplo, uma faca de cerâmica, velho, se você pegar errado na tua mão, você arranca o dedo fora, velho. Arranca o dedo. Ô Mota. Olha, agradecer ao Bruno também, que editou muito bem o quadro. Ô Mota, parceiro. Parabéns pro aniversário dele. Uma coisa que eu não consigo entender de você é o seguinte: o quadro, essa imitação do Bolsonaro, que é espetacular, do Landus, você não gosta. Agora, o original, que é o cara, você vota. Você adora o cara? Louco, fala um negócio dele, pelo amor de Deus. Brincadeira terrível. Era mentira? Olha. Pelo amor de Deus, velho. Brincadeira terrível. Olha, você tá rindo, bota, né? Pelo amor de Deus. Era... Olha, o Bar. Me associa com esse negócio. Bar. Oi. Para. Oh, até o Bar rindo, olha que coisa. Pelo amor de Deus. Para, cara. Benjamin. Alguém tá mentindo. Já aqui. Já o Sem Limite, ele não consegue, velho. Tá indo tudo bem, ele brinca. Aí chega no limite, tá pra transbordar, limite. Ele vai lá e chuta o balde. Daqui a pouco a gente volta. Você concorda? Nossa. Fala nisso, você concorda, você não tava aí. Olha o que você vai falar. Você falou. Nossa, que agora quer cercear o que as pessoas falam? É, meu, é porque ele diz, ele é o cara que desvirtua. Que ditadorzinho, hein? É o Pinochetzinho. Ah, eu vejo que ele coloca no Twitter. Ô Bolsonaro, ele é ditadorzinho? Olha só, eu sou a favor da ditadura desde o militarismo, entendeu? Mas não feita por um gay, ok? Eu não sou a favor, nada contra, só acho que não combina, entendeu? Ah, ditadura é legal, nossa. Ô, Sombra, o Mota falou no começo do programa que o Paulo Autori é ídolo da torcida do São Paulo, é? Não. Eu falei para alguns ele é ídolo, não falei para a torcida, você tá vendo? Eu falei para alguns RG. Ele é ídolo. Para alguns, RG, ele é ídolo. Eu acho que nem para alguns, nem para poucos, eu acho que ídolo, não. Ele falou o quê? O cara tem um Mundial, tem uma Libertadores. Você acha que não tem ninguém que gosta do não, do é não, você tá mudando. Mano, o que que ele falou? Ele falou que era ídolo. Você falou ídolo? Ídolo para alguns é... Não. Ah, até você citou, você falou, o Rogério Ceni é ídolo, o Autori é ídolo, o Tele é ídolo. Pois o Autori no patamar do Tele. Eu acho que é diferente. Quem possa gostar do Autori, pelo lógico, menos, ele é respeitado. Mas ídolo, é que ídolo é uma palavra muito emblemática. Ganhou título, vai voltar. Ele é vencedor, não é ídolo, A fama do Autori em relação ao torcedor tricolor, ela é tão frágil, que hoje eu estava vendo uma enquete via Twitter... do nosso amigo Marcelo Lima, o jornalista Marcelo Lima. Aliás, um abraço para o Marcelo Lima. Gente boa. Grande gente jornalista, boa. Excelente repórter, né? Cara que tem informações sempre de última hora. E aí, rapaz, o Marcelo Lima postou lá no Twitter dele uma enquete. Você, torcedor de São Paulo, gostaria do Paulo Autori ou do Falcão? Aí eu fui lá e dei o meu voto, né? Votei lá no Autori. Beleza. Aí veio lá a resposta. Abre... Era 2/3 a favor do Falcão. Do Falcão. Meu Deus! Aí então você entende. Mas, olha como é o negócio. Como é frágil a situação. Porque se você pegasse há 2 anos atrás, antes do Autori voltar, quando ele passou 2 meses pelo São Paulo, e você fizesse enquete Autori e Falcão, mas seria 99-1. Sim, fácil. Sim. E se você ainda pegasse no começo do ano, quando o Falcão estava desempregado, quando o Falcão não estava fazendo uma boa campanha de segundo turno com o Sport, possivelmente o Autori ainda ganharia do Falcão. Foi só o Falcão fazer uma campanha aí, ainda que curta, mas boa através do Sport, que já ganhou até do Autori. Já ganhou até do Autori. O torcedor, ele leva sempre muito em conta... Momento, você acha que o Tele hoje em dia ficaria 1 ano no São Paulo? Ah, com ficaria. Esse time aí, sendo ficaria. Contestado. Se ele não conseguisse resultado, ele tava fora. O Tele ficaria. O problema é saber qual é o nível de dirigente que estaria. Então você vai me perguntar assim, com qual nível de dirigente o São Paulo estivesse. Por exemplo, se tivesse com, por exemplo, com a linha do Aidar, você esquece. Se tivesse com o Juvenal, aí eu acredito que o Juvenal é o tipo do dirigente que sempre bancou. E com a Thaís. Partida... Porque eu mando! Também. Mando! Também. Eu não tô julgando competência. Eu tô dizendo assim, perfil de dirigente. Se hoje o Tele tivesse aí sob o comando do Ataíde e do Gustavo, por exemplo, que eu acho que são pessoas que pensam... Não tô dizendo que eles são agora... Porque eu já comecei a ficar com um monte de dúvidas, mas não tô dizendo... Tá? Mas o perfil deles é de dar continuidade a trabalho. De manutenção de trabalho. Esse é o perfil deles. Eles já mostraram isso. E se o Tele fosse vivo, sim. Você acha claramente que o Ataíde vai sair no final do ano? Depois que ele falou no começo do ano, se não tivesse título... Não, que... não, não acho. Ele pediria... Não, não acho mais nada, cara. Tá descrente, pô? Hã? Tá descrente? Tô. Eu não acho mais nada, é a melhor definição. Ninguém sabe o que vai acontecer com São Paulo. Eu tô muito crente. Mas o time já ganhou o campeonato, tio, normal. Você tá aí no seu carro, tá esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver... É, chato, hein? Chato. Meu Deus do céu. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Agora o Mota ficou todo molhado. Essa batida vai juntar a gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Você vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros... É de Bate Pronto! Estádio 97. Trazendo mais ouvintes virgens. Hoje no 3x2. Vamos mudar essa vinheta aí? Ah. Porque toda vez que estádio 97, eu sempre acho que vai vir Informa. Parece, é o mesmo. Falta um Informa. Informa. Você pode fazer de novo, Dudu? É, tem que pedir pro Akin. Uma vez foi o Akin. É. Pede lá, Domênio. Ele usa, um aparelho. 97, Informa. Como é que é o aparelho? Nomeado, diretor de produção de vinhetas. É, do estádio 97, você vai cobrar do aqui estádio em 97, Informa. Vamos fazer assim uma Informa. Vamos fazer uma linha de vinhetas anos 70 agora. É. Estádio 97. É retrô, né? Dá uma Informa. Vinhetas retrô. Vinhetas vamos fazer retrô. Vinhetas retrô do estádio. O estádio 97. Faz uma vinheta retrô de improviso, Informa. Dodô, vamos ver. Sim, vinheta de improviso, tá bom. Mas tem que dar um parâmetro para ele, assim. Ele não lembra. Domênico não precisa de parâmetros. O Domênico é o parâmetro. O Domênico, ele determina os parâmetros. Não, você tá louco? Não. O Domênico tá além da, do parâmetro. Quem sou eu? Ô, cadê o Bolsonaro? Bolsonaro! Ele tá falando. Bolsonaro tá ali argumentando com os assessores. Eu tava aqui, pedindo uma ajuda aqui. Faz uma vinheta de improviso aí pro Mota. Ó, pro Mota? É. Tá bom. Com vocês agora... No estádio 97, a bichona na moto, vai lá. Como assim? Que isso? Ah, eu não vou perder meu tempo fazendo vinheta pra ele, tá? Porque não ficar escrevendo. Por favor, não fala no meu nome. Vou fazer aqui, ó. Com vocês agora no estádio 97. A bichona do moto, vai lá. Então não tem medo do politicamente correto, o Bolsonaro? Com certeza, o politicamente correto é militarismo, né? E a gente se contra essas coisas, essa bobagem, né? O Bolsonaro, mas no fundo você gosta do Mota, não gosta? Não, com certeza eu gosto dele. Ele numa ponta e eu na outra, mas nada contra ele. Entendeu? O Mota, ele é a favor do kit gay nos colégios? Você é a favor do kit gay? Aí, tá vendo? Não responde, né? Aí, amigo da Dilma, né? Então tá ok. Vamos lá, o telefone, agora é a hora dos ouvintes virgens, 3284-7097, oferecimento do consórcio Honda, promoção chegou a sua vez, consórcio Honda, compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses, no Dodô. Fala comigo, é bom. É, velho, eu sou. Alô? Alô? Me fala. Consegui, baralho! Truco! Aê! Quem é? Se o Silvio Santos aí. Aê, oi! Oi! Peraí! Peraí, pô! Olha a menina falando aí no fundo, velho! É o meu filho aqui. Meu filho? Já põe um esparadrapo já na boca. É a criança, meu filho, é a criança. Papagaio. Oi, deu a luz a um papagaio. Ô, velho, qual o teu nome completo? Marcos Gilberto... De Biase Sena. De Biase Sena, já não ligou não, Bá? Você é parente do André De Biase, que aqui, fez velho? Armação Ilimitada? Nem do André De Biase, nem do Ayrton Sena. Você já ligou não? Não, não liguei não, primeira vez. Primeira vez, é? Primeira vez que pega no telefone. Quantos anos você tem, velho? 47. RG. É. 47, 4.7 hoje. É virgem? Virgem. Ó, ah, então, falou que é. Avisar pra você. É a primeira vez que você vai falar no estádio 97, você tem que ter muita atenção. Então você não marca os bobeiras com esse moleque no colo aí, hein? Sensacional! Boa. É a criança. E qual que é o bairro? É, vamos ver se o Dom Benjamin acerta aí. Ah, amigo. Santa Maria. Santa Maria! Tadiana. Ó, tem vários, mas tem Santa Maria em Zona Leste. Tem um Santa Maria na Zona Leste. Não, ali, não é. Não, eu tenho um ali perto. Tem um ali perto da Vila Alpina. Tem Santa. Também não. Vamos lá. Tem lá em Guarulhos. Mas é jardim ou é vila? Não, é bairro Santa Maria. Ah, então, tem no Limão. Ali é um município. Ah, é um município. Ah, mas aí você quer também demais, pô. Só aqui na cidade de São Paulo tem uns 8. ABC, tem São Caetano. São Caetano, matou. Ah, mas tem 500, cara. Não preocupa. Matou. Santa Maria, São Caetano. Ô, Bolsonaro, você precisa mudar esse negócio. Os bairros não podem ter o mesmo nome. Ó, te passei aí depois, né? Tá ok? Ah, por exemplo, eu tô com um projeto, eu tô deputado do Rio, né? Mas um projeto aqui em São Paulo pra extinguir a Vila Ré, tá ok? Você incentiva. Como assim, velho? Você incentiva, é claro, é evidente que é pra incentivar o jovem a dar ré aqui. Mas não é melhor substituir o nome ao invés de... Não, exclui logo o bairro, né? Porque ele deve ter ficado reincidente já sobre isso, entendeu? E o time, velho? Tricolor do Morumbi. Tricolor, ô Marcos. Diga. É, pra você, o Altuori é ídolo? Então, eu tava ouvindo a conversa de vocês aí, e é o seguinte, eu acho que o Altuori, ele deu sorte na passagem que ele deu, porque o time já tava montado pelo Leão. Então, deu uma continuidade no trabalho, tudo, mas assim, pra ser ídolo, não. Ídolo é o Tele Santana. Muricy é ídolo. É, Muricy também, claro, com certeza. Eu acho muito forte ídolo. E a passagem que ele deu sorte, viu? Porque o time já tava montadinho pelo Leão. Agora, o treinador vencedor que ganhou pelo Cruzeiro. Pelo Cuca, né? Mas, professor, o senhor pediu demissão hoje lá no Cerezo Osaka, é isso? Pedi demissão pro Toninho Cerezo Osaka e vinha de novo treinar futebol paulista. É, então. Mas aí as pessoas já fazendo essa ligação de que viria o Altuori pro São Paulo, que seria um dos candidatos aí. Eu tava lendo agora uma matéria assinada pelo PVC, Benjamin. E você que é cama e mesa com o PVC pode dizer se sim ou não? Cama e mesa? Como assim? Ele diz que o São Paulo não tem interesse nem no Cuca e nem no PVC, nem no Altuori. E agora há pouco. Mas o do Cuca eu já falei há muito tempo. O São Paulo não tem interesse, até porque o São Paulo não tem dinheiro. Olha, ele assina a matéria dizendo assim: não há ainda um nome para assumir a equipe em 2016. Cuca e Paulo Autori não são os preferidos. Mas isso eu já falei pra você. Do Cuca eu já falei. Não tem essa. O torcedor tá sonhando. Não tem nem dinheiro pro Cuca. Eu acho. O torcedor de São Paulo, que nem a diretoria escolheu ainda, mas eu não acho que virá nenhum nome desses bombásticos. Nenhum. Talvez de bomba, nome bombástico, pode ser o Falcão. Ah, o Celso Roth seria uma bomba. Cara, eu não sei se o Celso Roth... O treinador é uma bomba. Eu não sei se o Celso Roth faria um trabalho tão pior do que fez esse treinador que passava por São Paulo nos últimos tempos. Mas eu também acho. É que são muitos rotulados por nome, e depois você vai ver na prática, e quase todos eles atingem os mesmos objetivos. Eu vou te falar um negócio. Vai cair rápido. Eu vou te falar um negócio. De conversas que eu tenho com o Gustavo há 500 anos. Não mente. Tô te falando. Não tô mentindo, tô falando. O que eu conheço do Gustavo, ele gosta, o cara, o perfil que ele gosta pra um treinador, eu vou te falar. Cara estudioso. Cara que estuda muito parte tática. Cara que gosta de scouts, de números, sabe? A ciência do futebol, isso é um perfil que eu sei que ele gosta. Então, Peja, cara inteligente, cara. Eu acho, viu, amigão? Diz que o autor é isso. É, isso que eu ia falar. É um estudioso. Não sei. Autor, não é isso? É. Não sei. Mas eu também acho que o São Paulo não tem dinheiro. E também acho que o São Paulo não tem dinheiro pra pagar o autor. O autor? Mas o autor que agora virou. Quando ele dirigiu o São Paulo a última vez, ele ganhava o quê? A mesma coisa que ganha os caras aí, 250, 300. É, o time tava no playoff lá. O Autuori há muito tempo lá, milionário. Eu não sei. Eu não acho que o São Paulo hoje paga 300 mil reais pra um treinador, não. O Autuori passou vergonha no Vasco, veio pro São Paulo, ficou 2 meses. O Autuori fugiu do futebol brasileiro, que não tem mais proposta. Tava no Japão. No... futebol japonês não é parâmetro, gente. O Dorival, ele também tava passando vergonha em todo canto. Mas aí no Santos acertou. O Tite também tava sumido. Mas sobre o Corinthians. Futebol japonês não é parâmetro. O Tite tava onde? O Tite tava em passou casa. Vergonha num monte de no clube. Inter. Passou vergonha no Inter. E no Galo? No Galo ele derrubou o Galo. Derrubou o Galo, então. Passou precisa, vergonha. Vai precisar. Aí veio pro Corinthians. Precisar isso que eu falei no começo, os caras querem me embaçar. No anos, São né? Paulo, vai precisar ser treinador que saiba trabalhar com categoria de base. Isso. Entendeu? É treinador que não é daqueles caras que vai chegar pedindo, meu, quero o fulano que custa 2 milhões de euros por mês. Não vai. Por isso, não me surpreende o São Paulo aparecer com um treinador ano que vem. Desses que você fala, fulano. Ah, esses caras mais, inteiro. Talvez mais jovens. Contrato Levi, esse véio. Eu acho que é. Eu não acho que o São Paulo vai trazer treinador renomado, medalhão e o das antigas. Eu acho que vem alguém de uma geração. Se não é da nova geração, é alguém aí que tá nesse meio termo. O que passa a impressão é que até agora eles realmente não sabem quem. Quem quer? Mas ó, deixa eu te falar. Já botou o Milton Cruz. Falta quantos jogos pra acabar o Brasileiro? Não, quatro jogos. Também não acho que o São Paulo agora... Não vai chegar agora. A essa altura do campeonato. Tem que sair agora também desesperado. Chegou uma mensagem pra mim perguntando, não poderia ser o Silas? Não acredito. Mas não tem que fazer um planejamento pra 2016 antes disso aí? Cara, mas o cara pode estar falando com o cara sem revelar quem é o técnico. Presta atenção, e se o São Paulo classifica pra Libertadores? Que não tem? Tá difícil. Que tem? Eu acho que as coisas, talvez possa mudar um pouco na escolha do treinador. Mas vai continuar. Mesmo buscando. Assim, não vem nenhum treinador desses medalhões. E ó, treinador ganhou 300, 400 pau no São Paulo, duvido. Esse monte de chute de novatos aí, novos, o Zete não. Vocês acham que não? O Zete não é novo. O Zete parou. O Zete já dirigiu muitos clubes. Né? O Zete já teve N oportunidades. O Muricy será que tá descartado? Não, tá descartado. Ah, esquece. Tá 101% descartado. Falar do Muricy. Eu acho que o Muricy já tá acertado. Esquece o Muricy. Com qual clube? Eu também acho. Boa Sombra, eu gostei. Hã? Boa Sombra, eu gostei. Muricy... Acertado não. Não, é com São Paulo. Não é com São Paulo. Deve estar com o... Ah, bom, o Inter. Acho que é com o Inter. Agora é o seguinte. Acho que é o Inter. Agora é o seguinte. Eu vou pro São Paulo, começa a Muricy Ball, empate, esse bosta que me critica. Eu acho que ele de novo, dona Zé. Ele critica a mesma coisa. Não é fonte nada, não. É achômetro mesmo. O Muricy pode ir pra uma outra equipe? Pode ir pra uma outra equipe? E depois ele ainda fica no timing de voltar pro São Paulo mais pra frente. Tá certo, se o Muricy for pra uma outra equipe, tá certo de não pegar o São Paulo agora nessa hora. Não vai voltar aquela febre de Vanderlei de novo, né? E se o Levy sair do Galo, Sombra? Não tem dinheiro pra pagar. Aí depois ele põe RG. Lá no Morumbi, os negócios praça de Vendê, como imagina o Lucha técnico do São Paulo com o interesse do Corinthians. RG, não vem treinador desses chamados medalhões. Pode... Nessa não linha vem, de pegar Libertadores, vai. Não vem, RG, não vem. Eu acredito que se o Levir sair do Atlético Mineiro. Vem o Mancini. Se o Levir sair do Atlético Mineiro, ele vem pro São Paulo. Eu vou Aguirre. Hã? Aguirre. Olha, o Aguirre ele não deve. Não é medalhão. O Aguirre não é medalhão. O Aguirre. É um nome novo. Novo não é. Mas o Aguirre. O Aguirre jogou no São Paulo e tal. Eu não descarto. Mas eu ainda acho que esses caras estão atrás de algum nome. Que pode ser uma surpresa. Surpresa que eu digo de surpresa. Que sentido. Pode vir um treinador talvez que não seja também tão conhecido. Tão badalado. Eu acho que nessa lista aí que eles não têm, que eles falam que eles não têm, mas óbvio que tem. É óbvio que tem. Você não vai dizer pra mim que São Paulo não tem ali uns 10 nomes vamos de treinador. Tentar eles, vamos tentar eles. O que você acha deles? Vamos ver, tira informação e tal. Eu tenho certeza que no meio dessa lista tem ali treinador desses. Que são treinadores chamados emergentes. Sabe quem vai aparecer? O Milton Mendes no São Paulo, o cara da Clare Paranense. O cara de terno, estudioso, que gosta de muita inovação. Não, eu não acho ruim, hein? O Milton Mendes não é ruim. É que ele é meio doidinho, mas ele teve um trabalho em Portugal muito bom, teve no Atlético Paranaense, foi bem. Eu preferia aquele o... Como é que é o nome? Mas vai ter tempo pra trabalhar, aí que tá. Então, mas aí tá. Mas tempo é esse que é o problema. Se você trouxer o Guardiola e não der tempo pra ele trabalhar também, não vai adiantar. Pode trazer o Mourinho, velho. Pode trazer quem você Mourinho cai em seis meses no São Paulo. Se você não der tempo, cara, eu gosto do treinador Milton Mendes, eu acho ele bom treinador. Gente, agora, pergunta ao Marcos, quem você gostaria que fosse o técnico? Olha, eu, minha primeira opção... Esquece o Muricy, esquece. Isso que eu ia falar. Muricy vai pro Flamengo. Esquece que não tem. Então, eu acho que o Falcão poderia ter uma boa ideia, viu? Quem? Alô? Alô? Oi, quem que você falou? O Falcão, o próprio Falcão mesmo. Acho que seria uma boa opção. Tá certo. Ele tem nome e tudo, os jogadores respeitam ele, já foi jogador de seleção, jogou muito... Eu acho que o técnico de São Paulo tem que ter respeito. O pessoal tem que respeitar o cara. É, pode, olha, gente, assim, qualquer nome que for falar aí do futebol nacional, vai sempre não vai conseguir gerar unanimidade. Não vai ter jeito. Alguém, o Doriva, por exemplo. O Doriva jogou com o Luiz Fabiano, jogou com o Rogério. Ele falava, duvido que ele tinha voz ativa lá. Não, e isso eu também. A alma dele, isso eu também defendo e concordo com você. O cara tem que chegar grande lá. Se o cara chegar, né? Se for nessa linha de Doriva, esquece. Eu acho que tem que, então, uma das coisas que tem que acontecer é que tem que ter uma limpeza geral. E limpar mesmo e começar tudo de novo. Tipo, comissão técnica nova, né? O Milton Cruz tem que sair. Porque o que aconteceu, o pessoal fala nos bastidores, é que teve muita treta entre o Doriva e o Milton Cruz. E o Doriva teria pedido que não queria que o Milton Cruz ficasse lá. Mas eu fiquei sabendo disso também, Motinho. Inclusive, eu falei isso hoje. E depois do programa, eu acabei conversando com o Milton Cruz. E o Milton Cruz desmentiu. Ele falou, não, nunca teve problema com o Doriva. Ele falou que o que aconteceu ali foi que o próprio Osório tinha implantado uma filosofia na qual ele concordava e que a diretoria de São Paulo queria manter aquela linha. O Doriva chegou e meio que mudou tudo. Mas ele falou que não houve briga, falou que eles acabaram divergindo nesse ponto. Mas falou que não houve briga e que não houve nem troca de farpas. Porque eu tive a informação de que, até quando o Doriva foi mandado embora, eu falei, pô, Milton Cruz naquela coletiva que ele deu, deu uma alfinetada. Deu uma agulhada. Eu achei que ele tinha dado uma alfinetada mesmo, mas... Eles discordaram do outro, né? Aí gerou um estresse. Mas ficou um mal-estar. Não precisa ter briga, não precisa ninguém bater na cara do outro. Mas o que chamou a atenção foi no jogo do São Paulo, o Milton Cruz sentado lá com o vice-presidente lá na arquibancada, lá comendo pipoca, pô. Dizer, sim, mas aí tá nítido que o Doriva. Tá nítido que o Doriva pode ter chegado e falar assim, ó. Sim, eu quero. Então, não quero. É lógico, um direito do profissional. Lógico. Infelizmente caiu a ligação aí do Marcos. Valeu, viu, Marcos? Obrigado pela sua participação aqui, que veio no oferecimento de Itaipava. Futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Agora vamos falar da Bozano. Opa, é isso aí, vamos lá. É, amigão, você que tá agora aí, hoje é o quê? Terça-feira, hein? Hoje é dia de balada boa, RG. Porque sexta-feira é meio carne de vaca, porque todo mundo vai. Terça-feira é só os paquetões. Só as paquetonas, galera. Moleque, você vai sair de balada hoje, mano, você tem que estar afiado, mano. Você tem que passar aí, ó. Motinha, você não vai com essa cara aí, hoje parecendo mendigo. Não, hoje é só pra quem pode, hein? Tem que usar a nova linha Bozano, bacana. Você tem que fazer a barba, tem que ir lá tinindo pra pegar as mulheres top, porque senão, bacana, vai pegar aqueles restos de feira. Aí não dá, né, velho? Pegar a xepa da balada, tô fora, mim. É, amigão, o homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma parte de futebol junto com os amigões, mas na hora de se cuidar, todos vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele está toda vermelha, áspera, ardendo, cheia de brotoeja. Amigão, começa a usar a nova linha Bozano. Garanto para você que sua cara vai parecer uma bundinha de bebê, tá bom? Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora, não vai estar aquela pizza nojenta. Você vai matar quem tá embaixo. Nossa senhora, com esse novo antitranspirante da Bozano, você vai estar sequinho e cheirosão, mano. É isso mesmo. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Beleza, é isso aí, mano. E quem ligar aí e falar só nova linha Bozano me garante um barbeiro fenomenal, ganha um kit Bozano, como já disse o mano, tá bom? É isso aí. Liga, participa, e hoje é dia de ouvintes virgens. Estádio 97 da Energia 97, pede notícias do Corinthians para o Mota, que tá sempre muito bem preparado. Não, evidente, não, evidente. Vamos aí, Motinha. Evidente. Ô, Mota, só você dizer que já ganhou o título. Já ganhou o título, acabou a notícia. Não, não é isso, não. Não. Vamos lá, estamos aguardando. Respeito ao corintiano. Vamos lá, Motinha, notícias. Vamos aí, peraí, o que você tava fazendo até agora? Ué, você fala assim do nada? Do o nada, Corinthians não. Ele quitou tá a premiação cê atrasada tá aqui. Pronto, mano. Você tá aí pra isso, negão. Não, o mano acabou... não vai te ajudar. Vai, vamos lá. Ué, não... se você esperar. Então não tem notícias do Corinthians, mano. Faz você. Então, Sombra, a diretoria do Corinthians acabou quitando aí alguns prêmios com alguns atletas aí que ainda estavam atrasados, referentes. As conquistas, no caso, de 2013. O Corinthians acabou vencendo ali o Campeonato Paulista e a Recopa. Ah, finalmente pagou 2013. É, pagou a premiação desses jogadores. Acabou a comemoração, né, mano? Acabou. Entre eles aí, Sombra, o Felipe, o Gil, o Cássio. Mas como é bom, né, você ter uma grana pra receber. O Ralf, o Danilo e o Renato Augusto. É bom você ter uma graninha pra receber, que você não tá precisando. E ainda mais nessa época, não, né, vai te fazer falta. Aí, de repente, que você não dá nada, final de ano... Mas isso é triste, hein, Benjamin? Isso é triste. Lógico que é. Você imagina, você pega o time que mais tem torcida, o time que fatura pra caramba, porra, tá pagando 2013, é isso? Você imagina os outros, né? Não, você tá pagando as premiações aí pra alguns jogadores, tá, né? Tá pagando, tá atrasado. Imagina a situação dos outros, tá pagando 2013 pra 2015, tá atrasado. Mas o importante é pagar, velho. Eu tô pegando inclusive, um exemplo, ORG, imagina. O Corinthians, ele fez um favor pros atletas, tá? Por quê? Ele fez um favor? O Corinthians fez um favor. Por quê? Fez um favor de pagar dois anos depois. De pagar, não. O Corinthians, o que ele fez, Sombra? Ele tá repassando o valor corrigido monetariamente aí com 1% ao mês. Mas que obrigação! Não, mas pera lá. Sim, senhor. Se você dá esse dinheiro logo quando o cara conquista o título, o cara tá naquela euforia. Ele vai gastar tudo. Vai gastar com mulher, drogas e rock and roll. É o Corinthians beijando o futebol. Tá mais fácil. Vai gastar mulher, drogas e pagode. Pode ser. Tinha que estragar. O gênero musical independe, mas então o Corinthians, Sombra, o que ele fez? É igual, por exemplo, o moleque quando passa de ano, ele tá com aquela euforia, ele vai lá e acaba cometendo algum equívoco. Então o Roberto, tá certo? Na condição de pai dos atletas, que o presidente 2013 do clube, não era o Roberto. Não, mas hoje, ele tá pagando hoje. Aquilo lá foi uma determinação na época aí pra que houvesse um consenso de que se pagasse isso daí dois anos depois. Então o Roberto repassou aos atletas hoje com valor corrigido. Você sabe que... Boa ideia, hein? Falar com o Zé lá, paga o salário do menino, 2018... Mas deixa eu te falar. Mas você sabe, entendeu? Você sabe como... Eu tô precisando comprar uma casa. Mas, RG, você sabe como são... Como é pago os salários dos jogadores na Europa? Não. Não é pago... Vamos supor que o cara ganha 200 mil euros por mês... Não é 200 mil euros por mês que ele recebe. É picado? O cara recebe uma grana, tipo, não vou falar ajuda de custo, porque um cara que ganha esse dinheiro não é ajuda de custo. É um percentual pequeno. É um percentual, tá? E a cada final de semestre, o cara ganha uma bolada em dinheiro. Ah, mas nem todo jogador é assim. Sim, senhor. Sim, senhor. Contrato na Europa, o cara não recebe. Pode perguntar. Mês? Não recebe. Não é. É comum isso. Tá bom, o salário integral no. Não, eu tô falando. Pode vir. Mas é quanto é a porcentagem? Não sei, aí eu não sei quanto que é. Pergunta pra qualquer jogador que ficou muito tempo na Europa, que o cara te fala. Pode a maioria vir, que recebe isso, a cada semestre. Dizem que, inclusive, isso foi uma das coisas que o Rodrigo Caio ficou desgostoso. Mas aí é fácil fazer isso pro Rodrigo Caio, que é um tonto que tá saindo agora do Brasil e ninguém conhece. Não, é verdade. Quero ver falar isso pro Cristiano Ronaldo, você vai receber uma vez por semestre. Ah, mas peraí, se o cara vai receber uma vez por semestre, mas recebe uma puta 3 de uma milhões, cara, porra! Sombra, o cara quer pra ontem. Desculpa, véio. O cara vai chegar pra mim e falar assim, você vai ficar 6 meses agora trabalhando, mas você vai receber 1 milhão. Daqui a 6 meses? Ué. Cara, mas não precisa dar nada. E outro detalhe. Tá ótimo. Lógico, e outro detalhe. Vou ligar pro Jatson aqui pra perguntar. E outro detalhe, não é que o cara não ganha vai passar mil euros por mês. O cara vai passar essa fome. O cara ganha assim, é normal. O cara ganha assim, não. Bem pra caramba. Peraí, eu vou tentar perguntar pro Edu Gaspar. Isso daí pode acontecer, não tô desmentindo aqui a sua informação, claro. Mas eu acho que nem todos os jogadores são assim. Porque, por exemplo, fazer isso com o Rodrigo Caio, que é o menino que tá chegando lá, é mais fácil. É praxe. Mas vou ligar pro Edu aí, Gaspar. Pergunta pro Edu e pergunta Edu, se é Edu geral, não tá aqui. Se são alguns clubes. Mas ele tem WhatsApp. O Edu tá na Inglaterra. Olha, mas ele tem WhatsApp. Pergunta. Mas ele não tem pacote de dados. Pode perguntar pra vários jogadores, eu vou... O Edu, com o salário que ele recebe no Corinthians, ele compra a companhia telefônica. Eu vou ligar pra um jogador aqui, vou ver se ele entra no ar. Não, mas você tem que ligar pra três jogadores, porque se você pegar talvez como parâmetro um não só... Não é, mano, mas é praxe lá fora. É praxe, é contrato. Assim. Você tem muito. Já chegou. Informação chegando. Olha lá, informação chegando, atenção. Ah. Benja está meio correto. Eu não posso revelar a fonte, tá? Benja está meio correto, mas não é tudo assim. Aí. Recebem em fevereiro e setembro luvas e divide em 12 vezes o restante. Mas há jogadores que recebem em 12 meses. É o que eu tô falando. Cara, mas tá bom, velho. De todos que não eu falei... Não é uma regra, gente. Oh, talvez então, dependa muito do jogador que tá é aí. É empresário? É. Então... Eu tô te falando de vários jogadores que eu falei. Você imagina, por exemplo, o Neymar recebendo uma vez por então, semestre? Então eu vou te falar. Pô, eu receberia. As luvas tudo bem, mas o salário e te não, digo, gente, eu não sei quem é o agente que te falou. Eu te digo, eu não sei. Ah, já entendi. De vários jogadores que me falaram. De vários jogadores que me falaram isso, um inclusive foi campeão de Champions League pelo Barcelona. Chega falou pra mim, ó, forte pra pegar não recebia por mês não, jogador consagrado, bam. Ó, mas esse cara que me passou falou, os dele é meio a meio. Meio a meio. Por favor, senhor agente, me explique, o que é meio a meio? Recebe metade do salário, metade mensalmente. Mas se é meio a meio, eu falei, é uma porcentagem que o cara recebe. Falou, se fosse meio a meio... direito de imagem, luva... O cara então fez uma porcentagem de 50%. Bônus. Metade. Quando eu falo que o cara ganha uma porcentagem, não é que o cara ganha 1% do que ele ganha. Tá explicado aqui, olha. O cara ganha 200 mil euros, por exemplo. Então, o cara recebe 50 mil euros em fevereiro e 50 mil euros em setembro. Os outros 100 mil euros são divididos em 12 meses. Então, aqui, ó. A diferença do que você falou é que no caso você falou que é um pequeno percentual. Quando eu digo pequeno, é porque é o seguinte: se você tem o teu salário. Claro. Qualquer coisa que não é 100%, a gente vai ter boa vontade de te entender. Olha aqui, o Jorge Pedroso falou que o Belete disse na Sport TV que recebia assim como você falou também. É o que eu tô falando. Por exemplo, o Belete, o Rodrigo Caio. Mas quando sai um jogador, talvez aí mais pontinhos, Benja. Pode ser que seja diferente. Pode ser. Eu duvido que o Cristiano Ronaldo receba nesse momento. Cada um chega lá negociando. O Neymar. Garanto que recebe. Porque não é que o cara não recebe. É muita grana. Presta atenção, mano. O cara ganha, o Cristiano Ronaldo ganha quanto por mês de salário? Tem uns 4 mil reais, assim. Vamos supor, o Cristiano Ronaldo deve ganhar aqui, uns 600 mil euros? 4 mil reais. 500, 600 mil euros, talvez, de salário por mês. Salário, não o resto. É que eles calculam muito salário por semana assim, também, olha, né? Cristiano Ronaldo, você recebe no mês 150 mil euros. Porra, o cara vive que nem um rei. Chega no final de cada semestre... Na temporada, o cara vem, o clube vem, pá, pá, vai! E vem aquela bolada. É o Dodô agora? Mais de novo. O que precisa esclarecer é se é regra, ou se alguns têm exceções. Olha, o RG, de todos os jogadores que eu falei até hoje jogaram lá fora, todos falaram pra mim que recebiam assim. Baseado na informação que o Sombra tá passando que recebeu de um cara que mexe com isso. Não é regra. Não é regra. Mas os jogadores desse agente, que são vários, que estão lá, todos recebem nesse formato. É. Metade dividido em fevereiro e setembro, e os outros 50% em 12 vezes. Diluídos. Diluídos nos 12 meses do ano. É, o certo. Não posso desmentir a informação do agente, que sou eu. A informação dos caras que eu conheço é diferente. Mas gente, eu, se sou jogador, aí, eu não aceitaria. Pode falar, variar então, de clube. Pode me contratar, eu vou. Você não quer ir, eu vou. Eu vou, isso, tem problema nenhum. Pode variar de clube para clube. Tem um monte de situação. Pode variar de um jogador para outro jogador. Isso é acordo, deve ser acordo. Engove, vai para balada. Bom Engove para você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Mano, oi. Você é o Mano Gaspar agora. Sim. Aí o Jadson, ele tá com... Em breve, ele vai ter o contrato a vencer. Mano Gaspar. Mas ele, em agosto do ano que vem. Exatamente. Sim. Ele pretende, lógico, ficar no Corinthians, segundo diz. Mas eu li que ele pretende um contrato longo. Você, como Mano Gaspar, renovaria... que oferta você faria pro Jadson ficar? Olha, Sombra, primeiro... Daria 3 anos de contrato para ele? Eu acho que sim, e vou falar o porquê. Hoje o Jadson, Sombra, se a gente pegar algum jogador aí, se a gente se remeter a um passado não tão distante, o Jadson me lembra muito Zidane. Não, quem mas sabe fala até sério, fala sério. Não dá, velho. Fala sério, pelo menos uma vez. Meu Deus, vai. Não posso falar, vai. Se eu não puder falar, eu vou embora. Então é melhor você ir embora. Vai embora. Agora, cadê o Bolsonaro? Olha, tá vendo aí? Bolsonaro não aguenta mais, tá vendo? Ele quer vencer pelo quê? Pela agressividade, tá ok? Tá vendo? É isso aí. Ele te ofende muito, Bolsonaro? Com certeza, essas passeatas que vocês fazem aí. Faz tudo em casa, isso aí, tá ok? Pode olhar feio, não tenho medo, não. Fui militar. Faz flexão aí, trouxa, vai. Chinelo. Não aguenta, né? Tá gordinho, tá ok, então. Flexão é o personagem aí, que tá falando. Frase do dia, faz flexão aí, trouxa. Até ele tá rindo, tá vendo? Não, pra esse cabo rio. O amor venceu. Agora eu vou falar de empreendimento da Esser, que é uma verdadeira joia numa das regiões mais completas da cidade. É o Startup Liberdade. São apartamentos de 41 e 58 metros quadrados, 1 e 2 dormitórios com uma suíte. E olha, imagina uma torre exclusiva com 4 mil metros quadrados de terreno e 1.300 metros quadrados de área verde bem pertinho do centro da cidade. E mais, a garantia da melhor negociação, lazer diferenciado e serviços pay-per-use, que vem cobrados direto no condomínio para facilitar a sua vida. E mais, hein? O Startup une qualidade de vida à logística do dia a dia, ou seja, se une o útil ao agradável. Tudo isso bem pertinho da estação São Joaquim do metrô, do Parque da Aclimação e de grandes avenidas como a Paulista e a 23 de Maio. Que é uma localização privilegiada como essa, amigão? Pode ter certeza. É essa que você quer, é essa que eu quero. E vá visitar o showroom na rua... Essa rua é muito style o nome, né, velho? Rua Pandiaca Lógeras. Pandiaca. Número 84. Mas que legal onde você mora. Olha lá, Pandiaca Lógeras, número 84. É style, nome style, né, cara? Rua Pandiaca Lógeras, número 84. Pô, ligue agora, pode ligar, 3208-6314. 3208-6314 e fale com um consultor Esser. E manda um abraço pro Rafa, Paulan Horn. O Rafa Horn me pediu, agora eu falei, mandou um WhatsApp agora, que ele gostaria, ele não falou, ele falou sério. É. Guto Ferreira, treinador do São Paulo no que vem. Why not? Eu falei. O Rafael Horn falou. É um técnico que eu gosto. Gente, falou, o Rafael Horn falou aqui: dá uma chance pro Guto Ferreira. Eu não sei se ele falou de verdade. Não, eu tô te falando, não, ele falou sério. Mas falou, é o Guto Ferreira. Eu sempre falei aqui. Mas aquela coisa. Eu sempre falei. Mas você falou por outro motivo. Ele por quê? Tá falando, você falou que ele é gordinho. Não, nada a ver. Você, eu sempre tesão, gostei do Guto. Ah, podia ser o Marcelo Veiga. Porque o Mota ia ganhar dinheiro fazendo cosplay dele. Ia fazer... Era parecido com o Marcelo Veiga. Aí eu ia apanhar no espaço. Era mexica. Desculpa, ainda em relação a essa questão do salário, uma informação aqui passada por esse nosso amigo agente. Ele falou, isso não amigo é uma... agente é boa. Mas ele não é, isso não é uma regra, mas olha só. No meio do ano é que acontecem as janelas e no começo do ano, tá certo? Então você tem janeiro e você tem julho, lá a janela de negociações. Beleza. Por que que os caras fazem o pagamento em fevereiro e setembro? Porque conforme a negociação do cara sair, entra dinheiro já, joga, não, já joga pro clube que tá levando o nego o pagamento do salário de setembro. Todo aquele bolo que o clube que eu devo. Ah, você tá levando? Então aproveita, já bate, mas você já paga o salário do cara. Aí eu não preciso pagar. O que é uma boa tática. O que é uma boa tática. Uma boa. Por isso que eles fazem esse padrão aí. Sim, e pra jogador que não tá indo embora... É tudo pensado, Mota. É só você e pra jogador que não tá indo embora... Né? E pra jogador, que, e pro jogador que não está indo embora... O clube, às vezes, vende um jogador ou outro, entra sempre o dinheiro no caixa. Exato, entra dinheiro no caixa, etc. Muito bem, vamos lá, mais ouvintes no ar. E lembrando, hein, Continuam havendo os produtos do Estádio 97 na loja do Estádio 97 FM, tá bom? Loja do Estádio 97.com.br. O endereço? Loja do Estádio 97.com.br. Você já comprou? Você, torcedor de São Paulo, já comprou os relógios do Tricolor? Já comprou aí relógio do Rogério Ceni? É, olha, a coleção do Rogério Ceni à venda na loja do Estádio 97.com.br. E torcedor do Corinthians, tem a coleção de relógios do Corinthians? São 8 modelos. A loja do Estádio 97 é a loja online com o maior número de produtos do seu clube. Visite loja do Estádio 97.com.br. Tem as toalhas do Palmeiras. As canecas do Palmeiras são um hit de venda, hein? E é baratíssimo, cara. Então visite a loja. Veja, é fácil comprar e você recebe rapidinho, tá? Vai lá, loja do estádio 97.com.br. Oi, diga. É na loja, que é muito boa, inclusive. Tive várias coisas do Santos já. Pro meus filhos. Mas você tinha que comprar uma. O quê? Uma camiseta, filhos. Assim, pro jornalismo futebol clube. Ah, isso é evidente. É? Mas, escuta, a loja tem lenço do Palmeiras? Loja tem lenço do Palmeiras? Não. Mas acho que os clubes não fazem lenço, não. É, tem toalha do Palmeiras. É, encomendar uma pro Domênico. Tem toalha, toalha fitness. Toalha 2. Pode ser a toalha, enxuga bastante. Enxuga bastante. Vai ter bastante lágrima. É. Né? Vai. Um abraço aí pro Ricardo Franco, ouvindo o Estádio 97, tá aí no carro, valeu. Ricardo Franco, cuidando da contabilidade de alegria, direitinho, hein, Ricardo. Trouxa. Valeu. E daqui a pouco... Ah, o sorteio. Daqui a pouco o sorteio do relógio aí do Corinthians, tá bom? Você que entrou no site loja do estádio 97.com.br, preste atenção, daqui a pouco o sorteio. Mas agora vamos aos ouvintes, no 32847097. Ouvintes virgem. Um abraço aqui, viu? Tá ok? Fala, Bolsonaro. O 25º Batalhão aí, o Rafael Solemar, que tá mandando abraço aí pra todo mundo. Boa, tá okay? Toda a galera aí do batalhão aí. Meu Deus. Ok. Ô, Bolsonaro, manda um abraço aí, mano. Tem preconceito? É? Então tá bom. Fala, Sonas, pô. O Ben já tá te cutucando. Ok, eu sei. Não encosta aqui. Vou fazer a flexão no exército, você vai se machucar, tá ok? Vamos lá. Pode atender o ouvinte aí. Ouvintes virgens, hein? É. Alô. Alô. Quem fala? É o Hugo. Fala, Hugo, tudo bom? Grande beleza. Hugo. Hugo do quê? É Hugo Alexandre Camini da Silva. Hugo Alexandre também. Hugo Alexandre do quê? Camini da Silva. Quantos anos, Hugo? Tenho 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Não, era o senhor meu pai, senhor. Domingo? Foi. Falei com ele. E aí? Quase impossível. Não, que quase impossível? Não, pra ele nada é impossível. Olha. Oh, lógico que não, Deus. Pra Deus é impossível. Ô, RG 3.3, como é que fica aí? Ah, lembra daquela música que tocou bastante? Como é a música? Qual música, gente, que tocou? Tem várias que tocou bastante. Se eu não me engano, na década de 70, fez um puta sucesso. Qual é? Cabilhando contra o vento. Ah! Lembra? Dessa sim, música? Caetano Veloso. E sem documento. É, na verdade, é uma coisa linda da cultura nacional brasileira, da gente ser ou não... A verdade é que a gente passa, não é verdade? Eu não gosto dessas coisas que vocês dizem ou não do homem ser feminino ou masculino dentro da concepção do futebol brasileiro. Chega, vai essa tira. O que me leva a crer que o Palmeiras perderá o Santos na final. Só lembrei da música, chega! Assim como eu e Gil e eu, não é verdade? Vai, Leãozinho. Canta Leãozinho. Não. Leãozinho. Caminhando sob o sol. E o Portuga tá imitando aqui, Sombra, mas eu me lembro de uma época que eu ia num bar lá do Lamedeiros, que chamava Bela. Velho, esse cretino, ele ia toda vez na porra do videokê pra pegar aquelas viúvas, sabe? Pegava, velho. O Portuga ia pegar viúvas? As viúva curte, aqueles caras que canta no videokê. Canta no videokê, é verdade. Nossa, velho. Ele pegava de videokê, velho. Ele gostava de ficar imitando o Leonardo, velho. Nossa. Verdade. Sabe? Imitava Leonardo. Como é que é o Leonardo? Leonardo? Como é que é? Quando você chegar, tira essa roupa molhada. Ah, mas a mulher tava bem bêbada, hein, velho. Agora só, louca, agora só uma pergunta, mano. A velha tava muito louco. Com essa imitação, ele pegava? Mas RG tinha que ver o nível. Essas minas de karaokê, velho. É muito San Remi na cabeça. Pegava as velhas, velho, cantando só. Fala a verdade, não, mas teve alguma que ficou apaixonada por você e depois ficava atrás de você? Teve problema pra caramba. É? Teve uma que veio aqui na rádio pra fazer. Ficou carente. Trazer festa. Sabe que a mulher fez uma vez? Não, não vou contar o que talvez seja. E o Domênico conhece bastante esse negócio. Não, teve uma mulher uma viúva? Vez que... Não, viúva. Ela me preparou uma festa de aniversário, velho. É mesmo? E eu não queria nada com ela. Eu falei, eu sentei com a mulher e expliquei. Falei, olha, é só... É, mas na hora de levar, tudo bacana, ah, sogra, né? Quer dizer que toda mulher que você pegou, você colocou aliança de noivado? Mas pra muitas, não, significa... o ato é aí, só quando ela tem uma troca de amor. Não, não é assim. Tem muita mulher que vai pra... Pô, na minha época era... Pode ficar dando esperança falsa. Você gostava, vai. Eu tô falando pra vocês aqui de coisa de... O mano falou aqui... O Portuga ficava atiçando as veias. Não, coisa de uns 10 anos atrás. Já vou pegar a mulher pra caramba. Eu já não pago. Porque 9 é uma coisa. Agora, velhinha... As velhinhas acreditam, velho. Mas eu peguei mulher. Portuga, você já chegou a pegar alguma mulher pra ser sustentado por ela? Já. Tá vendo? Eu falei, velho. Não era bem mulher. Brincadeira. Isso. Homem também. Ela tinha testículos. Ah, homem também. Homem também. Que é isso, Portuga? Sempre negou o Toninho aqui, agora sumiu. Homem também. Não, tô brincando. Agora, na minha época de jovem. O Toninho tinha um cartão. Na minha época de jovem. Seu cartão com um centro, com outro macho? Eu Sombra, não. Na minha época de jovenzinho, eu não via nada de mal. Claro, nem nunca, meu, nunca meu deixei mulher pagar conta pra mim, nem motel. Isso é sacanagem. Mas se a moça te desse, por exemplo, uma camisa, um perfume. Nossa, você nunca ganhou presente de mulher, Domênico? Peraí. Eu como. Você como sempre um... dividiu um motel com a mulherada. Não, você fala que dividia muito com a mulherada. Não, pagar, não. Você entrava no drive a pé, velho. Não, drive a pé eu já fui. Você já é roubou, já roubou a coitada. É. Não, roubei não. Roubei não. Roubou, você contou aqui. Não, aconteceu o seguinte. Você roubou a prostituta. Não, é porque caiu da calcinha dela muita nota. Nota de 50, ela se destruiu. Você roubou, de 50. Não. As biscates que você ia atrás tinha nota de 5 e de 2. Não era, não. Era nota de 50, velho. Foi no lugar bacana de 50, ali. Você já, falou. Quer dizer que vocês ela nunca viu uma nota nunca de viu 50. Uma onça, é claro, nunca viu uma onça. Eu não vou falar, eu não vou falar que já rapaz agora, que ele namorou a vida inteira. Ele conheceu uma moça e namorou, já tá, vai ficar até o fim. Ele não teve muita experiência. Mas você e o Domênico Gato e o RG número 2, eu duvido. O Moto também teve vários jogos. Eu duvido que vocês nunca ganharam presente de mulher. Perfume, camisa, calça. Só quando eu namorei. Ah, mas eu ganhava. Ué, você nunca ganhou? Mas também? Você ganhava por sexo, é diferente. Eu também. Em troca de sexo, é diferente. Eu quando eu trabalhava em rádio, assim. Você vendia eu seu trabalho corpo na rádio aqui. Mas nas outras emissoras que eu trabalhei aqui mesmo, eu sempre ganhei presente. Ah, mas aí é diferente, Domênico, então, porque você era locutor. Você gerava. Era admiração. O esquema dele é outro. Eu vou te ensinar a tática. Eu sempre ganhei presente também. Então. Mas você vendia seu corpo? Peraí, eu vou ensinar a tática pra essa molecada nova, a tática do Caiorda. É o seguinte: primeira vez que você sai com a mulher, mas dá um espetáculo, dá um show. Tenta fazer o máximo possível lá. Na hora H, vocês estão me entendendo, né? Não, fazer o máximo. Primeira vez o máximo. Não, segunda vez isso, o máximo. Atenção, hein? O Portuga é a máquina do sexo, não, hein, não, já fui, já fui. Hoje em dia não o sou mais. O cara é um bode. Já fui, mesmo. já fui. Tanto que meu ganhei grana mesmo. Seguinte, a primeira vez o máximo, Domênico. Segunda vez o máximo. Da terceira vez, dá uma rateada. Como assim? Não vai muito bem. Da quarta vez, você olha pra ela e tô com um problema. Tá com problema. Problema. Olha, ela fala, só que canalha, velho. Não é nada. Aí sempre vai vir um agrado, uma coisa. É assim, vocês não conhecem. Não, mas não, você tô com problema, aí você fala. Explica direitinho. Ó, eu tô com 22 olha, anos, preciso pagar, abaixo, preciso pagar o telefone, não tem dinheiro. Ó, então a primeira rateada que você der, velho, hoje, entendeu? Com o smartphone, ela liga o Tinder e fala, deixa eu arrumar outro bicho. É, então, né? Na minha época não tinha essas coisas. A mulher vai ficar lamentando que perdeu Portuga, velho. Isso é louco, sabe? Pior que tem umas loucas que fica, mano. Na minha época de moleque, aí eu vou falar um negócio. Ô, mano, pior que tem umas loucas que fica, viu, velho? Na minha época de garoto. Tem umas encalhadas, velho. Hugo, e aí, você já ganhou muito presente de mulher em troca de sexo? Ah, já aconteceu algumas vezes já, cara. Já ganhou, velho. É, acontece. Você faz um bom serviço, você sabe que você sempre tem uma recompensa, né? Aí, ó. O Domênico, ele tinha um quarto, velho, que ele depois tava... Você sempre coloca o Domênico no meio. Porque o Domênico, ele também gostava. O Domênico era um cara, antes de ser casado, o Domênico praticava, não é, Domênico? Chupava uma jaca. Domênico... Quer dizer, depois que ele casou... Que nojo, depois que casa, para! Eu parei depois que casa. O Domênico tem duas filhas, né? As filhas dele vieram depois do casamento. Ó, meu você velho, é louco, vamos lá, cegonha. Vai. Eu sou pai também. Segue, Domênico. Assume. Qual que é o time aí, brother? Então, meu time é o Tricolor do Morumbi. Tricolor! Nós, é São Paulo, caralho. Eu só quero dizer que eu sou ídolo, sim, do São Paulo. Se me pagar um milhão e pouco, tá louco. Quem montou o time de 2005? Pagar quanto? Pagar quanto? Nada que 2 milhões, não tem jeito. Você a gente que vem montou, trabalhando é verdade, direitinho, a gente trabalha. É. Ali deu, começou a dar tudo certo. Primeiro veio você, depois veio o Leão que deu raça. É bem verdade que queria um time cascudo. Cascudo você fez um time cascudo, é verdade. Não, mas é você dá pra aguentar 6 meses, né? Agora, véio? Era mais fácil naquela época você fazer o time da raça quando você tem jogador que tá lá e tem perfil assim. Sim. Não é que o Leão deu raça, mas o Josué e o Mineiro, por exemplo, são você jogadores onde a raça é uma característica. E o lugar atrás? Porque se você põe lá o Leão, você pode pôr um perfil de técnico em Leão e põe aí com esse elenco de São Paulo. Com o Rodrigo Caio, com o cara de quem come rosquinha não, com leite? Desculpa, Rodrigo Caio não vejo dessa maneira, não. Mas ele não é eu do mau moço. Não. Rodrigo. Você pega o Luiz Fabiano no final de carreira, velho. A zaga do São Paulo é uma porcaria. É, mano, são todos dali, mano. É que nem Eliandro, Rodrigo Caio, Reinaldo. Ali todos pra mim, mano, é um bando de jogador que não presta. Por quê? Não tem, primeiramente, vontade de querer jogar, certo? Não mostra vontade mesmo, sabe? E segundo, não tem habilidade também, mano. Não há quem faça aqueles caras querer jogar, mano. Tem que pegar cara que queira mesmo jogar pra fazer um time bom. Como tem o Corinthians, que tá jogando bem agora. Porque, mano, não só, mano, habilidade, mas vontade, garra de querer ganhar e jogar. Vai, paga é o que uma rajada pra nós mesmo. É não, mas o Corinthians não lembra a Alemanha, cara? Camisa branca, calção preto, tipo... Vai. Lembra o Chucrute, eu falava. Momento. Ele adora. Ele é verdade, mano. E aí, cara, você traria qual técnico pro tricolor? Mas mano, esquece Muricy que não vem. Não, tá bom? Muricy eu sei que não vem. Ó, eu falo pra você, mano. Se viesse o Edmundo, eu ia gostar muito, viu? Quem? O Edmundo, perdão, o Luxemburgo. Luxemburgo. Eu preferia muito ele, viu, cara? Deixa eu te falar um negócio, povo. Melhor técnico pro São Paulo hoje seria o Mano Menezes. Mas eu também gostaria de vir. Ah, Mano Menezes eu não gosto, não, cara. Eu acho que não ia dar certo, não. Posso falar um negócio? O Mano Menezes tem trabalhos melhores que o Luxemburgo nos últimos 10 anos. E o Mano Menezes, o Cruzeiro ninguém fala, tá invicto a 11 jogos. O Cruzeiro tá jogando bem. Não, essa questão. Ele pegou o Sport aí. Tá jogando bem, mas não tá acima da gente. Tá, onde eles estão? Não tá, velho, porque o Cruzeiro, ele começou no Cruzeiro já com o campeonato andando. Ele, foi Marcelo, depois Luxemburgo, depois veio ele. Ele tá no Cruzeiro, numa grande campanha. Ele pegou o Sport aí, deu um mói no Sport, foi 3-0. O Cruzeiro joga bem, velho. Não, o Mano Menezes, ele é bom treinador. Ele tem uma filosofia de trabalho bem parecida com a do Tite. Eu também acho. Ele não é ruim, não, gente, o Mano Menezes. Fala, Hugo. Bom, talvez, né? Talvez dê certo também, mas eu te falo, eu sei lá, por mim mesmo, assim, eu não sou muito fã do trabalho dele em si. Eu gostaria mais do Luxemburgo, mas eu não sei se vai ter oportunidade também, né? Ou que venha outro, mas que dê certo, que dê um pouco, assim, acho que de vontade desses caras querer jogar. E outro, utilizar um pouco também da nossa... Base. Da nossa base, que tem muitos jogadores bons também. Agora, precisa ver também, o São Paulo às vezes faz até boas campanhas na categoria de base. Né? Agora tá na final do Sub-20. Então. Tá aí, chegou aí mais uma parte final aí do Sub-17, vai jogar contra o Santos. Ok. Mas o que acontece é que muitas vezes o time até chega, mas quando sobe, não é, o jogador não é aquela coisa. Porque ele não tá dentro daquele contexto. É outra situação. Não é aquela coisa. Algo tem de estranho. Alguma coisa tem estranho mesmo. Porque, meu, você joga bem, pode jogar bem tanto na base como no titular ali. Depende, né? São circunstâncias diferentes, são momentos e situações diferentes. Normalmente dá certo um jogador experiente, com um jogador mais novo. De base que não vinga em time de cima. Você vê aquele Henrique lá, que foi o maior jogador do sub, não sei o que, foi ganhou Mundial. A chuteira de ouro do Mundial sub. Mas pra mim sempre foi muito claro que ele era ruim. Então, o melhor do Botafogo, mundo, era considerado o melhor do mundo. Tá aí no Curitiba, passando vergonha. Não é um jogador profissional. É que o moleque você não pode demorar muito, né? O moleque, quando ele sobe, ele tá naquele... Tá voando, né? Ele tá naquele T maiúsculo, né, louco pra... Vamos pegar a sombra, o time do Santos. Por que que esse Thiago Maia do Santos, ele joga tanta bola? Por que do lado dele? Ele é bom, ele tem o dom. Além disso, quem joga de companheiro de volância com ele é o Renato. Que é um cara malandro pra caramba, é um cara que sabe jogar bola, dá segurança pro moleque. Quando a bola tá queimando no pé do nosso Thiago Maia, ele encosta a bola pro Renato. É um cara que tem malandragem, que cai, o meio campo do Santos é bom. Mas você essencial é que ele é bom no trato com a bola. Se ele fosse ruim, não dava. Tivesse mas, dom, sombra, quando você tem um cara experiente do lado, te facilita, cara. Mas você tem que pôr pra saber se é bom ou se não é bom. Tem que bancar, né, gente? Tem que bancar. Se você pôr... Subiu pro profissional, tá. Tem que jogar. Então vamos lá, faz uma dupla de volante aí, Thiago Maia com o Hudson. Eu não vejo essa boa vontade com o Ganso, não, por exemplo. Aí eu quero ver. Não vai. Eu quero ver o Hudson pega no pé do Ganso com o Renato. Não, mas ó, o Portugal tá sendo incoerente. Não, é ruim. É isso o Portugal tá sendo incoerente. A base é o cara ter. Porque eu não vejo essa boa vontade. Eu não vejo essa boa vontade dele. Tá certo? Ele vai falar do Ganso, por exemplo. Eu? É, o Ganso é um jogador, é um morto. É um morto. Não, eu nunca disse isso. Você fala que o Ganso é um morto. Não, peraí, mano, você tá sendo injusto comigo. Você fala assim. Não, você é um cara que eu gosto. E o Ganso morto, só Viagra pra levantar. O problema do Ganso pra mim é físico. Ele não vai pro choque contra nenhum jogador porque ele tá com problema físico e psicológico. Isso é verdade, mas que ele é bom jogador. Ele joga muito. Então, ele toca a bola de primeira e tal, mas ele não vai pra um drible, não vai pra uma dividida, ele tem problema com isso. Sim, ele vai ser pior, hein? Não quer se arriscar, o cara vai querer se arriscar. Então, mas ele que ele é bom, falar que o Ganso sabe jogar bola é estupidez. O Ganso sabe jogar muita bola. Agora, sabe o problema muito. Dele é psicológico e físico. É, mas sem ele fica diferente pior. Do Luiz Saviano. Aí eu te falo, graças a Deus que ele tá indo embora. Esse cara de uns anos pra cá não mostrou porcaria nenhuma. Mas quer olha... falar que é ido, caído, nunca conseguiu ganhar nada. Quando a gente sempre precisou dele, ele não tava representando. O Pato fez muito mais do que ele aí esse ano. Era a cota dele mostrar futebol. Cadê? Você não mostrou nada. Hugo, estamos chegando no final do programa, cara. Um abraço, deixa o seu palpite para São Paulo e Galo. Quinta-feira, em São Paulo. Ah, vai ser 2-1 para nós. Ah, deixa eu falar, o Beijo não perguntou o bairro onde eu moro. Eu quero falar porque teve festa aqui esses dias. Ah, teve festa aí? Então diga. Eu moro na Parada 15 de novembro. Parada 15 de novembro, Galo. Parada 15 de novembro. Pergunta pra ele, Beija, você sabe onde que é? O Beija foi no banheiro. Mas ele falou que é em Guaianazes. Amigão. Itaquera, mas aqui na Tricolor é muito grande. É isso nós aí, lutamos no Tricampeonato Brasileiro lá na Virgínia Ferne, lutamos a rua inteira lá de São Paulo fazendo uma festa bem maior do que a que teve dos corintianos no Mundial. Não fala bobagem, o recalcado. Isso é verdade. Vai, isso é recalcado. Quando São Paulo o Corinthians parou a América do Sul, isso não é nada. O Benja só não respondeu porque ele foi retocar o beijo. Imagino. Mas gente, eu falo pra vocês, mano. Agradeço por conseguir ter ligado pra vocês, mano. Admiro vocês, mano, demais. Ouço vocês há mais de 7, 8 anos aí. E tenho orgulho de trabalhar ao lado de vocês. Eu tô trabalhando no estacionamento no 1269, ao lado da Fies. Eu tô ao lado de vocês aí. Que legal. Todo lado aí, mano. Um orgulho estar do lado aí, mano. Tá presente numa rádio que sempre ouvi e tive. Mano, muito obrigado, velho. Duas coisas. Então, quando a gente for no seu estacionamento, a gente não vai pagar, porque nós somos. Não, mas ele. Aí, não pode falar. Recebe. Não, vocês vão pagar também, mas também não vai estacionar. Lógico. E segundo. Boa. Esse é o tipo de manobrista, Sombra, que ele fala. Ah, todo cara, você não vai falar mal do cara, de verdade. Cara, o cara ele pensa assim, ele pensa assim. Você vai ser bem decepcionado, meu amigo. Ó, duvido, você é aquele cara que fala, ó, todo carro tem sensor de estacionamento. Na hora que eu ouvi o POU, para. E as moedinhas, mano. Por que tem o sensor? Tá isso? Valeu. Um abraço, cara. Obrigado pela audiência. Tudo obrigado de bom. A vocês. Olha, uma última coisa. Mandar um abraço pro Marquinhos, um amigo meu que mora aqui ao lado. Ele sempre tá ouvindo. Um abraço, boa. Marquinhos. Valeu, Marquinho. É, tava pensando aqui, viu, velho? Jogador 100% é aquele que manda bem dentro e fora de campo. Né? É aquele que responde entrevista pós-jogo sem falar groselha. Será que você daria um jogador 100%, velho? Bom, certo. Dentro de campo, vocês já viram que eu sou o melhor daqui, né, velho? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai fingir que tá respondendo uma entrevista pós-jogo, acabou o jogo, você tá cansado, né? Tá totalmente morto. Você vai responder. Só que agora você vai sair de campo e vai responder a pergunta com a boca seca, morto, cansado. Você vai ter que falar meio cheio de farofa na boca, tá fechado? Pronto, só mete farofa na boca do velho, mete. Calma. Vamos lá, ó, é mais ou menos assim. Você vai. Então, o jogo foi bom? Não deu pra gente hoje, né? Fica pra próxima, levanta a cabeça aí. Calma, velho. Pra molhar a boca, a gente separou uma Itapava. Pega a Itapava geladinha pra você. Afinal, quem é 100% merece uma cerveja 100% também. Futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. E beba com moderação. Boa! 97. Em forma. Oferecimento de BV Financeiro. BV Financeira. Tá precisando de ajuda pra pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Agora vamos fazer o sorteio do relógio do Corinthians, presente da loja do estádio97.com.br. Temos aqui, quem está assistindo pelas câmeras pode acompanhar, nós temos aqui uma bola. Uma bola de acrílico. Evidente. Que serve como urna. E nós vamos agora puxar um nome de dentro dessa bola, de pessoas que se cadastraram no site loja do estádio 97.com.br. Tá na sua mão, hein, mano? Vai. Tá na sua mão, velho. É, vamos ver quem ganha esse relógio. Show de bola do Corinthians. Tá sorteado aqui, ó. Vai. Está lá, Domênico Gato. Vamos dar o nome. Vamos lá, hein? Quem ganhou aqui, meu amigo, foi... Homem ou mulher? Olha aqui, foi o Vinícius Leonardo Silva de Lima. Vinícius! Boa, Vinícius! Certo? É isso aí. Boa, Vinícius! Se deu sorte, hein? Ganhou, hein, o relógio do Corinthians. Legal, hein? É um monte, hein? Da loja do Estádio 97. Vinícius Leonardo Silva de Lima ganhou o presente da loja do Estádio 97.com.br. Boa. A produção vai manter contato contigo e vai te dizer como você vai poder receber o seu relógio do Corinthians, tá bom? Boa, garoto. Pela loja do estádio. E amanhã tem novidades, hein? Sim. Amanhã é uma mega novidade. Legal. Amanhã é uma mega novidade. Boa. Tá bom? Boa. É um puta produto que, cara... Aí sim. É uma coisa que é muito exclusiva. Boa. E é legal, hein? E é difícil que de achar. Que não tem em grande quantidade. Ah, é? Mas você vai ter a venda na loja do estádio 97. Opa, opa, e é legal, hein? Poucos lugares tem. Vamos ver. Aguardemos. Posso mandar um abraço aqui? Aguardemos. Vamos ver. Sombra, deixa eu mandar um abraço aqui pra Marcilene Cúrcia Azevedo, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns pra ela, hein? Palmeirense roxa aí. Esposa do Ederman Azevedo também, Ederman, é nóis. Os filhos deles aí, o João e a Maria também, são paulinos. Mandar um abração aqui pro Ronaldo, pro Gilson, pro Francisco, que são São Paulinos também. Grande Marcelo Corintiano Roxo, que ouve sempre o Estádio 97. Obrigado pela audiência. E mandar um beijão pra Jaqueline, que é torcedora do Santa Cruz. E o Guto Machado também. Um abraço pro Guto Machado, corintiano também, mano. E o Nelson Santista, lá de Guarulhos, com a esposa, que estão todos os dias ligados aqui no Estádio 97. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br? Vai agora correndo pegar o carro pra vir buscar? Não pode, Douglas Vaz. Só amanhã. Então só amanhã, tá bom? Aí... Então ganhou a camiseta com apoio da fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram ganharam os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Estádio 97 volta amanhã, 5h30, no oferecimento da Esser, construindo com valor. Promoção chegou à sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Falou, gente. Boa noite, hein? Até amanhã. Tchau. Comece sua manhã com bom humor. Check. Programa do Palhacinho. De segunda a sexta, 10 da manhã. Energia 97. Prepare-se para muito mais que um festival de música. Electric Daisy Carnival. 4 e 5 de dezembro no Autódromo de Interlagos. Tiesto. Martin Garrix. Skrillex. Steve Aoki. Night Party, Above and Beyond, Virvo, Criuela, Rehab, De Ouro, Dash Berlin e muito mais. ETC, o Entavecer ao Amanhecer. Patrocínio, Skol Beats, Fusion Energy Drink e Smirnoff. Apoio Trident, loja de música oficial Google Play, fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização, Time for Fun, Insomnia. Informações e vendas, citiesforfun.com.br. Promoção exclusiva, Energia 97. Ney Filho, líder da bancada do Partido Verde. Existe uma tentativa de acabar com os partidos pequenos no Brasil. Ora, os partidos pequenos são como os rios pequenos. Não existe rio grande se não existir rio pequeno. Não existe democracia se não existirem partidos pequenos. O tamanho do nosso partido, que tem tanto ajudado a preservar o socioambiental no nosso país, depende de você. Ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, mas ele é essencial para o Brasil. Conectada aos grandes hits do mundo. Energia. Dor. Essa sensação que para muitos é incômodo, para nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex, alta performance contra a dor. Disponível em gel, pomada, aerossol e adesivo térmico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eduardo Jorge, Executiva Nacional do Partido Verde. Brasileiros que simpatizam com as ideias corajosas que defendemos em 2014. Nós precisamos de vocês. Procure o PV do seu estado, da sua cidade. Se ele estiver inerte, preguiçoso, burocrático, antidemocrático, dê-lhe uma boa chacoalhada. O Partido Verde não pode ser uma burocracia política igual às outras, com donos e chefetes. O Brasil precisa de um Partido Verde de verdade. Partido Verde, um partido necessário. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Felixia. José Luiz Pena, presidente nacional do Partido Verde. Vivemos tempos difíceis. No Congresso Nacional, uma onda conservadora ameaça as terras indígenas, o meio ambiente e as conquistas das mulheres. A economia está parada, o desemprego preocupa e o governo Dilma, tonto, paralisado. Os políticos no Executivo e no Parlamento precisam fazer sua parte para que os ventos mudem. A sociedade é maior que a crise. Vamos mudar o rumo. A Energia 97 FM faz as equipes de promoções mais inusitadas do Brasil. Você é modelo? Quer fazer parte deste time? Mande seu material para casting@promoaçãoeventos.com.br ou ligue 3624-9007, opção casting. Você vai fazer parte da maior e mais bonita equipe do Brasil. Cidadania, ecologia, justiça social, por um mundo em que todo mundo é igual. Liberdade e diversidade de ser o que se é. Gênero ou fé, não é fácil fazer, mas vamos fazer um futuro bom de viver. O Partido Verde, você. Partido Verde, um partido necessário. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Rudimental, Ed Sheeran, Leila Omi. Apenas os grandes hits. Cigala, Easy Love. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar, Night Sessions. Welcome, welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Ótima noite pra você, valeu pelo som ligado. Começa agora o melhor programa de House Music do seu som. Na edição de terça-feira tem Night Sessions. Sempre logo após o Estádio 97, duas horas com o melhor da House Music, Deep House, Soulful e Vertentes, tá bom? Na edição de hoje, quem começa é o DJ Glauco. Night Sessions tá no ar. Night Sessions. Energia. A energia que te move. Energia. Night Sessions. We'll be right back.

energia que te move. Energia. Energia. Sessions. Night Sessions.